Acho que vocês vão precisar só de dois. Mas tá muito mal acostumado, hein? Você que acostumou mal daí, né? Eu não. Imponda não. Tá bom, já. É, eu vou ter que dizer que eu não lembro o que estava acontecendo. Eu vou dar pepeteco já. Pra já. É pra já. Vou pegar uns acessórios que nós precisamos. As fichas. Cadeira de apoio aqui. Bom, na última sessão. The last session. Blood Journey. Bem-vindos à sessão 267. Vamos indo onde como de um jamais esteve. Bom, na última sessão, vocês estavam enfrentando o desafio do labirinto dos Minotauros, o plano de Tauron. E aí vocês estavam participando de uma Olimpíada. Não é rápido que não é feito. De uma Olimpíada com o líder deles, com o chefão. Uhum. Lembram-se disso. Sim. Né? Vocês disputaram luta greco-romana, corrida, arremesso de martelo, salto em altura, salto em distância e o combate de gladiadores. Uhum. Né? A Toph venceu a corrida. Em seguida, foi salto em distância, que foi também com a Toph. E a Toph venceu o Potentius. Sim. Foi a Toph venceu o Potentius. O salto em distância. Depois foi o arremesso de martelo. O Murin perdeu pro Potentius. Não, perdeu? Não, ganhou. Ganhou do Potentius. Ganhou. Depois. No atletismo. E depois no atletismo. Na luta. Foi o Potentius contra o Celerin. Aí quem ganhou mesmo? Foi o Potentius, Depois o salto em altura. Salto em altura. Foi o Potentius que ganhou de novo. No final, foi para a última disputa, que poderia dar empate. Empate da casa. Ou vitória para vocês. E é assim, ele lutou contra o Potentius. Fez uma espada de folhas. Acabei praticamente não usando. Que acabou praticamente não usando. Meteu o toque chocante nele. Ataque atordoante da Toph. E jogou ele pra fora do círculo. E venceu a disputa. É isso aí. A Toph cumprimentou ele. Deu uma liçãozinha de moral. Agora ele tem uma nova motivação. Novos aprendizados pra sua vida na eternidade. Cheiro de cereal. A Toph sentiu cheiro de ameixa na Ciel. E a Ciel explicou que plantou a alma dela na ameixa dentro do plano e que agora a Ciel tem a alma Veritas. E aí vocês atravessaram o círculo e chegaram a um novo local. Um local desconhecido. Um local muito claro e iluminado. A gente jogou o dado pra ver a masmorra que a gente jogaram? Sim, só no Epsel, literalmente. Tá calor hoje, né? A gente vai pra Asgard. Bota calor nisso. Por isso então. A gente já tá no inferno. Culpa de vocês tá esse calor. Né? Vocês chegaram no reino de Asgard. E a gente pausou o jogo. O dado, não. Desde então. Quem jogou o dado aí que eu sou do bem. Bom, vocês vão querer bônusinho dos deuses ou não? Ah, sempre, né? Então, que rolem os dados. Por que o bagulho parou de tocar? Vamos ver aqui que vai. Joga aí, Bridão. Meus dados estão lá em cima. Será? Tem nada? Tá, porra, o oposto. Não lembro, deixa eu ver. Mas eu acho que é ela sim. Parece um eclipse. É. Cadê? Eu não lembro. A lua em essa luinha? É. Lena. Lena? É Lena. Deusa da vida. Cadê, ó? Cadê a Tenebra aqui? Tenebra estrela. Ah, chefe, você tem verde aqui? Seus dados estão longe. Calmina já mais ou menos já sabe como é que é. Não pode ser esporrado e blá blá blá. Bom! Primeira coisa que vocês percebem quando atravessam o portal é que vocês estão pisando sobre a areia. Areia quente, escaldante. Tá no deserto. Quando vocês olham para os lados e vocês estão em um salão que tem 20 metros de largura por 30 metros de comprimento, vocês estão no centro do círculo de teletransporte, no que seria a extremidade leste dessa câmara, e vocês notam que na ponta oposta, ou seja, na extremidade oeste, existe uma porta de saída. Uma porta de 3 metros de largura que leva adiante. Toda essa câmara, o chão é de areia, areia quente, morna, macia, de grãos soltos, como ocorre nos desertos. As paredes dessa câmara, elas têm pedra lisa e tem o mesmo tom amarelo areia que o solo sobre o qual vocês estão pisando. As paredes, elas são coloridas com desenhos que contam várias histórias. Esses desenhos, quando vocês batem os olhos neles, vocês conseguem compreender. Eles são hieróglifos. A escrita do povo do deserto. Uma escrita pictográfica em que cada símbolo desses significa um fonema diferente. E ao mesmo tempo, uma ideia diferente também. A figura do olho que tudo vê, ela é muito frequente em meio a esses desenhos. E a maior parte dessas inscrições, desses hieróglifos, falam da antiga batalha de Asgard contra a deusa das trevas Tenebra, tentando decidir quem que seria o deus a dominar Arton. E como essa luta terminou empatada, vocês bem sabem que o mundo experimenta períodos iguais, ou experimentava períodos iguais de dia e de noite. As paredes são altas e lisas. O teto, ele tem 12 metros de altura. Não se consegue ver o teto. Mas quando vocês vão pros extremos assim, vocês conseguem ter um vislumbre da dimensão dessa parede. Mas vocês não conseguem ver o teto propriamente dito. Em vez disso, existe uma luz ofuscante que vem do alto. E torna muito difícil olhar para cima. É como se a luz do dia inundasse essa sala a partir de todo o teto. Como se o sol tivessem exatamente acima de suas cabeças. Curiosamente, apesar desse sol inclemente que está acima das cabeças de vocês, estranhamente não há sombras. Nem mesmo os seus próprios pés fazem sombra debaixo de vocês. Quando vocês levantam os pés e olham para baixo assim, não tem sombra. Você não pode usar a pasta das sombras aqui. Quem tem visão na penumbra ou visão no escuro? Eu. Vocês? É tudo bem. Todos vocês estão ofuscados por conta do brilho desse sol intenso. Por conta do poder do próprio Asgard. Vocês têm desvantagem em todos os testes que forem baseados na visão. Percepção, mira, ataques corpo a corpo. Vocês vão fazer tudo com desvantagem. Ainda bem que eu tenho visão às cegas, né? Sorte sua. Sorte sua. Vai bancar top? Vai pôr uma vendinha? Uma vendinha, um botequinho. Apesar da luz forte, a temperatura no local é normal. O toque do sol, ele é gentil, apenas aquecendo suavemente a pele de vocês. E uma brisa ocasional sopra, vinda das frestas da porta que está diante de vocês, vinda dos corredores além, trazendo o frescor de um oásis. Vocês sentem até mesmo um aroma de coqueiros, palmeiras, tamareiras e água vindo de trás dessa porta, carregada por essa brisa fresca que vem de lá. E aí, o que vocês farão? Ele tem 267. Ele tem. Achava que era só com rainha, era rainha. O que foi? Toda masmorra. Hoje 10. Ah, favorece ele. Não. Hoje 10. Toda masmorra o quê? Te favorece, por exemplo. Você na masmorra de Asgard, você tem o buff de Asgard. Aham. Não é? Certo. Isso me favorece. Gente, só um pontinho. Vocês vão querer rerolar o bagulho de Lena? Porque isso não foi. Eu achei bom. Aquela. Não, só dá vantagem em teste de medicina, em dados de cura, pela maximidade de cura e. E o negócio da vida dela aí. Ok, eu tenho um dado extra no, nos meus poderes de fogo. Você é, vale é não, tá de boa, é só. Medicina e cura é o máximo. E pelo menos um nascimento ocorre no dia. Tá bem que não saiu isso aí lá na outra. O qual? Na de calma. Uhum. Não, não tinha açúcar. Ah, é? Um diabinho. E aqui vai nascer um solzinho? Eu também sei lá, é, viu? Até tanto, vai nascer um solzinho. Pode nascer um acompanhado. Depende. Pode nascer o quê? Do povo daqui? Como assim? Vai nascer sozinho. Engraçadinho. Água? Eu quero. Você quer? Ah, bom também. Ô, amor, só. Não fica molhando o chão todo, não. Estojo ali pra mim, por favor. Ah, valeu, Carlos. Eu preciso de garrafa de com gás. Aí. Tava por gelo, tá? Tem um saco ali que tá separado o gelo, não tá sujo. Tem um paninho aqui? Não, tá tudo molhado os panos. Agora deixa, já molhou. Eu molhei, foi mal, desculpa. Não fazer mal também. Você ainda tem um suquinho? Tem. Oba! Um suquinho, né? Já é suquinho puro ou é suquinho batizado? Não, é suquinho puro. Suquinho puro. Pura maldade. Pura maldade. Não, mas é puro, não é batizado não. Ok. Ah, tô com quieto. Dá pra batizar? Tem umas paradas ali dentro. Suco de maçã. Não, ontem eu tomei só hidromel, só. Quase acabou a garrafa, quase. Nossa. Mas... Ah, você tomou ou você virou? Tomei. Porra! Pouquinhos. Foi só aqui da garrafa, só lá dentro. Só o seu, vai. Só eu. Tá merda, velho. E aí? Oh, tem caminho? É tipo um desertão, não é tipo um local... Tem caminho, vocês estão numa câmara. Paredes altas que tem uns 12 metros de altura, mas o teto vocês não conseguem ver porque está iluminado pelo sol. É, tem parede. Tem parede. Tipo uma pirâmide. As paredes elas são de uma cor amarelo areia, similar ao chão. São paredes de pedra lisa. E nessas paredes estão cheios de desenhos pictográficos coloridos. É como se vocês estivessem dentro de uma pirâmide. Vamos progredir no Egito. Tá. Dá pra, dá pra tentar ver se, por exemplo, nessas escrituras alguma coisa tem como é o local? Tem tipo um mapinha, alguma coisa assim? Eu acho que dá pra ver uma pessoa sendo, sei lá, decapitada ali. Eu sei lá, eu não sei, vai que os caras escreveram, mostraram como é que é a pirâmide. Joga um teste de investigação. Você precisa existir aqui? Existe. Obrigado. É meio complicado. Mestre multissistemas. Eu diria que a segunda principal perícia. Primeira é percepção. Primeira é percepção. Qual que é mesmo? Investigação. Tá faltando coisa aí. Dado voando. Por quê? Não, não, tá dado. Não, porque eu tô com desvantagem pra testes visuais, então eu jogo normal. Justo. Como é que é o nome da magia que você faz? Sexto sentido. Ah. Foresight. Um deles foi esse, agora só tem 5. Só tem 5. Recebeu o tesouro dos céus antes de entrar na... 45? 55. 55? Isso jogando só. É, a minha deu 33. Já que não jogou, vamos brincar. É. Temos vantagem. Então, também tem vantagem. Eu tenho perícia em todos. Tô só lembrando. Não, você tem perícia em todas. Ela tem vantagem em todas. Eu tenho dupla perícia em todas. Sim, mas isso não dá vantagem. Não, dupla pra ele, você dobra a proficiência. É. Você vai continuar jogando dois dados e pega o menor. Porque ela tem, ela tá jogando com vontade por causa da magia. Tem uma magia dela. Ativa em mim, por isso. Certo. Celerinho, você nota que existe um padrão nesses escritos nas paredes? Que esses escritos eles apontam para um local específico, certo? E você segue as diretrizes desses escritos até esse local específico para onde eles apontam, que é justamente na parede leste, atrás de vocês, atrás de onde vocês surgiram, tá? Nesse local existe o sol brilhante, certo? Rodeado ali embaixo por todos os seus servos, e você principalmente consegue identificar que diversos deuses menores eram seres que serviam a Asgard e que hoje podem ser encontrados apenas no reino de Solaris, e todos eles estão retratados ali. Vocês inclusive encontram um que vocês já enfrentaram e derrotaram, um que tem uma forma de chacal, Anubizinho. Vocês reconhecem ele? Anubis. É Anubis? É Anubis. Achei que era. Vocês reconhecem. Mas, Sierra, você nota algo mais? Você nota que os deuses menores ali, conforme o Selene vai nomeando cada um deles, graças ao seu vasto conhecimento, você nota que esses deuses, todos eles estão naquelas posições, né? Apontando pro sol. E que os braços deles formam alguma espécie de código. Preciso desenhar. Deixa um puzzle. Se fosse só idioma, eu saberia, mas como é um puzzle. Sabe ler runas, ajuda a ler hieróglifos, amor? Vocês têm a compreensão de todos os idiomas, né? Eu tenho. É, eu também. Então, vocês conseguem ler os hieróglifos de boa. É por isso que a gente soube encontrar um lugar ali. Né? Sei, é um sol, é bem marcante, né? Parece que qualquer um mesmo sem saber tá ler. Tá todo mundo apontando, é, né? Santa Ceia. Vai na direção do sol. Isso me parece meio óbvio. Ó, o tipo sol Santa tá aqui. Ceia. Vai na direção da luz. Só depois que morre. Vocês entenderam, né? Entendi. Era pra ser os triângulos do meio, né? Mas... É. Cheio de triângulos. Dá a impressão de que o sol é uma joia lapidada até. Ah, ok. Inclusive. Tá. E aí vocês veem. Alguém apontando pra ele. Isso aí tá lembrando pra mim que o filme antigo que eu peguei e assisti que é o Stargate, mano. Ó, filmaço, hein, mano. Cascuna pra liberar o portal. Né? Esse é o Chacal. Esse é o Anubis. Tá. E aí vocês vão vendo vários deles aqui. Sim. Minha jacaré. Esse bracinho é mais curtinho porque a boca é grande. Tem o Nasus, o Renekton, esse aqui é o Azir. Puxa, tá um diabinho, hein? É um gatinho. Ah. É uma referência básica. Fala um outro deus aí que eu não lembro. Ah, tem o Tote. Sete. Que é o passarinho. A caneta está falhando. Sim. Não consegue apontar. Não consegue apontar. Esse é o primeiro a morrer. Ah, não lembro. Mas ele tem só a cabeça de animal, o braço ainda de humano. Sim. Coitado. Ele é o único que tá com o bracinho pra baixo. Ele tá apontando pra baixo. Ele tá apontando. Ele é o único que tá com os bracinhos pra baixo. Quer dizer, será que ele não é a favor do. Sabe? Quando é o seu teste? 55. 55. Ok. Vou representar melhor. Bom, vocês entenderam, né? Sim, o Sol. O Sol, ele é uma joia estrelada, tá? E existem 1, 2, 3, 4, 5 deuses que estão em destaque, e uma multidão de deuses menores lá pra trás, ó. E 5 maiores em destaque ali. Uhum. Beleza? Beleza. Ok. Esse primeiro aqui, que é o Anubis, é o Chacal, tá? Ele tá com os braços dele, eu vou fazer aqui, os braços dele estão alinhados assim, tá, os punhos. Ele tá com as duas mãos pra cima, assim. Vocês notam que tem duas mãos assim, ó. Como se ele estivesse em súplica pra Ásia. Uhum. O Horus. Ele tá com os dois braços assim também. Tá? Corpinho. Aqui, corpinho. E aqui ele tá... assim. Tá com assim. Certo? Uhum. Os. Como é que é? O Sekhmet? O crocodilo? É. É o Loki. É o Loki. Crocoloque. É o Crocoloque. Meu Deus do céu, aí já tá entrando nós que eu conheci. É o Crocoloque, é isso aí. Não sei o nome do crocodilo, não. Um tá pra cima aqui. E o outro bracinho dele tá meio que assim, ó. Ele tá meio que nessa posição assim. Ok. Uhum. Faz do Corvete. A posição normal, olha aí dentro do livro. Aí o gatinho, né? Ah, tem o gato aí, né? Bastante. Ela tá assim. Um bracinho pra baixo, tá assim. E o Ibis ali, o hotelzinho, o Tote, né? Ele tá com os dois braços caídos. E você percebe que os dois braços dele estão quebrados. Você nota que eles são móveis. Você consegue deslocá-los se você quiser, movimentá-los. Só que eles estão caídos para baixo como se estivessem quebrados. Até o braço vai ter que movimentar para formar um. Mexer ali, é isso? Dá para mexer no bracinho dele. Só no dele. Então, ó, para vocês entenderem: um tá assim, tá? O outro tá assim. O outro tá assim. O outro tá assim. E o outro tá assim. Ok. Vamos ali pra frente. Valeu. Eu vi pra galera, eu acho que a gente tem que mexer nesses bracinhos aqui. Eu não sei como. Não, mexer é fácil. Não, sim, mas eu imagino que a gente tenha colocado numa posição. Tem desse que tu. Que a gente vai ter que montar isso. Asgard é deus do quê? Do sol e do que mais? Asgard? É. Do calor infernal. Das pirâmides. Dos povos Sar-Alan. Do dia, da luz. Do fogo. Fogo. Da areia. Tudo tá aqui, ó. Vocês escutam um cara lamentando ao longe. Eu odeio a areia. Ela entra em tudo que é lugar. Aí, gente. O nome desse cara é Anakin. Será que eu vou acabar? Porque a gente vai ter que montar aqui? Não, porque a gente só pode mexer em um. Não, não, mas aí é a palavra completa. Até aqui tá, tá legal. Aí esse daqui já quebrou outra sequência. Porque ele abaixou o braço. Ele abaixou do nada. O outro também foi 45. Então. É que também que depois daqui não dá pra você ficar meio termo, né? Você já vem pra cá. Não sei, gente. São animais. São animais. Eles têm cabeça de animal. Eles não são animais. É corpinho de humano. Animal. Antropomórficos. Anubis. Horus. Aí, como é que é o nome do jacarezinho mesmo? Eu acho que é o que você falou mesmo, não é? Eu não lembro o nome. Também não lembro e eu não trouxe o convidado semideuses. Ele tem um nome diferente. Você que aqui é Bastet. Agora é aquele bagulho assim, será que tem alguma coisa? É o Ibis, que é o Tote. Tote. Será que a gente teve um limite de movimentação que a gente pode mover? Nossa. Será que tem alguma consequência de se errar? Sobek. Sobek. Caso a gente posicione o braço na posição errada, que é um será que é alguma consequência? Não, é bom saber. Nem um crocodilo, nem um é fácil. Não, um crocodilo. Um crocodilo, nem um jacaré. Exato. É um jacaré essa porra, tomou vacina da Covid. Não, é um crocodilo. Até porque não tem jacarés no Rio Nilo, só crocodilos. É, porque os crocodilos comeram todos. Isso. Ok. Primeiro, eu acho que a gente tem que colocar um bracinho assim. Porque todos eles têm pelo menos um bracinho assim. Assim, sei lá. É, um bracinho assim. Assim. Assim, tanto faz. É, depende. Ou assim, né? Depende. Deixa eu ver como seria o mais sério. É, acho que é assim, né? É. Mas você tava os dois assim? Oh, Deus, sozinha. Tá assim ou é, primeiro... Não, tá os dois assim, os dois bracinhos assim. É, então provavelmente... Ele, na verdade, ele tá com os dois... Ó, como é uma figura que é em 2D, toque só, eles não conseguem dar noção de profundidade, eles não fazem perspectiva. Então o efeito faz assim, ó, são dois braços assim. Então os dois retos pra cima, mas um blocadinho do outro. Sim, sim. Tá? Aí, esse é o Anubis, né? O Horus, ele tá com um bracinho pra frente assim e o outro assim, né? Cotovelinhos alinhados. A Bastet tá assim. O braço jogado pra trás. Né? E aí o... qual que é o outro? Com o jacaré. Ó, o Sudeck. O Sudeck tá do outro jeito que você falou e o Ba tá com o bracinho pra baixo aqui. Tá com o bracinho pra baixo. Parece que eu pulei um. Não, é que esse aqui é o... Ah, é o Tote? Não, peraí. É, esse aqui é o Tote, ah, esse aqui é o Ba, esse aqui é o jacarezinho. Okay. Bom, ó. Crocodilo, desculpa. It, Ni, San. It. Chi pra baixo. Chi pra baixo. Temos que ser pra baixo. O outro que tá aqui pra baixo, assim. Assim, ó. E aí ele tem que pegar o burro. Pezinhos assim. Isso, pra mostrar que tem dois pés. E assim. Então é isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E o cinco tá quebradinho. O 5 está visivelmente quebrado. Ele está visivelmente errado. Você consegue notar isso? Você não consegue notar. Eu vou arrumar um bracinho dele. Pelo menos um eu vou colocar para cima. Ok, um bracinho para cima. Muito bem. Vê pelo menos se na parede não tem mais nenhum buraco. Você não tem nenhum buraco? É, se não vai sair flecha, assim, alguma coisa. Tem alguma armadilha, né? Ah, não. A gente lida com isso se ativar. Ai, porra! É verdade, conforme prometido, quantas inspirações vocês têm? Acho que eu tenho 4 ou 3. Eu tenho 18. Porra! Você tem 18. 18 com 4? Eu tenho 4. 18 com 8? 26. 26. Ok, zerem suas inspirações. Eu tenho 4. Cada 10 inspirações, dá um ponto heróico pra você. Eu tenho 5. Mas não pode ser quando a gente quiser. 2. Porque isso aqui vai expirar se a gente não usar nessa sessão, não é? Pode ser permanente. Eu acho que essa é a ideia. E 26 tá mais próximo do 30, eu vou arredondar pra cima. Vou ser bonzinho. Não vou mais dar inspiração, vou dar pontos heróicos agora pra vocês. Aí a cada 10 de inspiração que a gente juntar... Vai... Não, vai ter inspiração. Vai ter mais alguma coisa... Interessante vai ser ponto heróico. Ah, tá, entendi. Eu achei que você ia fazer o bagulho de... Ou vocês querem manter a inspiração? É que eu acho que é só Tamiris que não usa, né? Porque ainda tem vantagem em tudo. É isso que eu ia falar, isso precisa ver com todo mundo. Porque pra mim eu não uso. Acho melhor manter por enquanto, aí quando tiver um dia que vier... Então devolve. Conseguir ver todo mundo... Quando vocês quiserem, vocês trocam 10 inspiração por um ponto heróico. Ou manter assim, juntou 10... Quando quiser. Okay. Aí você fica quiser, ponto trocar, que tem bastante. Pode trocar, tem 18. Jeff, melhor, pode fazer assim. Aí, tipo, quem preferir ficar com a inspiração, fica a inspiração. Quem preferir trocar, juntou 10, troca. Troca quando quiser. Aí troca quando for favorável pra pessoa trocar. Só pra não ter briga com o resto do grupo... É, porque eu não sei também como... Pra gente tomar a decisão e ser restante. E o dia, né, com minha ilusão. É, eu quase não entro. Não, beleza. Então, quiser, troca 10 inspiração, ganha um ponto heróico. E aí? Tá, a pedido do Celerinho, eu vou só dar uma olhadinha se não tem armadilhas ali. Ah. Porque o Celerinho ficou com medo de uma flechadinha no popô. Ok. Joga um check de... Ah, mas pode ser uma flechadinha de fogo, né? Queimar a rosca dele. 38. Eu tirei 1. Você deu 1? Tirei 1. Beleza. O meu deu 37, mas eu tirei 5. O meu deu 38. Ok, beleza. Vocês vasculham a parede, os bracinhos do Tote. Coitadinho do passarinho, tá com as asinhas quebradas. Sabe, se passou. Certo. Vasculham o sol, inclusive. E aí vocês percebem duas coisas. Primeiro, não há armadilhas. É seguro mexer nisso. Com certeza. Será? Tá. Segundo, o sol, ele gira também. Aqueles triângulos que formam estrelas, eles giram também. Vocês conseguem alinhá-los e desalinhá-los. Olha. São 6 pontas, né? Então são 6 triângulos. conseguem a gente consegue girar. Mexer no centro aqui do, é, do sol? Vocês conseguem girar os triângulos ali. Ah, seis não, vai, não é complicado não. Três triângulos. Como que é o símbolo de Asgard? Eu não sei. É um sol. É um sol, mas tipo, não tem os triângulos normalmente. Não tem os triângulos normalmente. É isso que eu queria saber. Isso aqui são tudo figuras na parede, né? Até aqui, só essa aqui que é uma é, alto relevo, porque a gente pode mexer. Todas elas aí, elas são figuras em alto relevo. Não, mas essa aqui seria tipo uma estátua, porque a gente pode mover a estátua. Não, todas elas. É como se a gente tivesse entalhado na parede os bichinhos em alto relevo. Eles são soltadinhos pra fora. Só que um tá com... tá quebrado. Tá? Só que um tá quebrado, exato. E aí, ó, os cinco, tá, eles estão em destaque em alto relevo. Atrás, só pintado, tem dezenas de outros deuses. E todo o restante da parede é só pintura. Só que somente esses cinco aí, eles são saltadinhos ali. Eles são gordinhos. Não, achei que estranho. Achei que isso aqui seria tipo uma estátua, mas... Não, não é uma estátua. É uma estátua, eu acho, um colada na parede. Metadinha só pra fora. Os outros, dá pra mexer também o braço deles? Você tenta mexer nos bracinhos dos outros e você percebe que eles são fixos. Só esse aí que os bracinhos são móveis. Mas tipo assim, eles são móveis, a gente coloca numa posição e ele fica? Ou ele volta a cair? É, ou ele volta. Sim, ele fica. Que legal. Aí. E conforme você vai e coloca numa posição, você escuta o tilintar de metal atrás da parede. Como se existissem engrenagens, um mecanismo complexo que é movimentado pelos bracinhos desse totinho. Não é uma porta. Quando vocês descobriram que os triângulos do sol giram também, vocês percebem que também movimenta mecanismos por trás da parede. Uma posição que a gente não viu que tem aqui, porque todos estão tipo assim, outro tá assim, outro tá com o braço atrás, outro tá aqui. Tem nenhum que tá meio levantado o braço. É. Tá. É que todos têm um bracinho assim, então é, eu coloquei então, um bracinho tipo assim do Tote. Um negócio ou um. Meio pra baixo. Ok, um bracinho assim no Tote. Conforme você vai virando, você vai escutando. Legal. Na hora que você para na posição, ele trava. Tem um mecanismo lá atrás que responde ao movimento. Tá? Os dois bracinhos, né? Eles estão assim, né? Os ombrinhos dele, né? Os braços, né? E os antebraços, você movimenta e eles giram. Tá? Eles giram. E são soltos assim pra girar na posição que você quiser. Sim. Se você quiser, você pode colocar assim, pra trás, pode colocar assim, pra cima, pode colocar pra trás, que nem tá o Horus, tá? Então ele vai girando assim. Essa parte aqui é fixa, essa parte ela roda inteira. Ela roda inteira. Pode deitar assim, pra frente, dá um giro de 360. Assim. Esse aí não é humano, vai mexer. Então, ó, pra ficar melhor, pra ilustrar melhor pra vocês, né? Pezinhos afastadinhos assim, né? E ele tá assim. E aí, lógico, os bracinhos estão pra fora assim, e consegue girar os dois bracinhos assim, pra onde vocês quiserem. Os cotovelinhos dele ficam meio que alinhados. Bora testar aí até ver, né? Abrir. Então são três triângulos, então, que tem. Três triângulos. Eles formam uma imagem? Não. Não, eles estão... São somente três triângulos ali. Medo de mexer esse triângulo, vou mudar a posição dos bichinhos. Vamos ver o que acontece. A gente vai ter que testar. Eu vou colocar os três triângulos assim, um em cima do outro. Certo. Eu quero ver se dá. Ok, você consegue. Clique. Clique. Clique. Eles ficam alinhadinhos. Ponta pra cima, ponta pra baixo. Ponta pra cima. Ponta pra cima. Isso, apontando teoricamente pra sol, né? Ok. Eles são tipo, é um, aí tem um atrás e um atrás? Isso. Eles vão ficar os como três se fossem assim. Três triângulos assim, ó, sobrepostos. Uhum. Aí você vai girando e alinha os três assim pra cima. Isso. Fez. Ok. Mudou nada na imagem. Nada. As outras imagens continuam a posição que estão. Continuam a posição que estão. Destrancou quando ela fez isso? Não, não fez nada. Falta mexer no bracinho do Tote, eu acho. Vai mudar a posição de um dos triângulos. Porque toda vez que mexe num braço, muda a posição do não. Sol. dependente dos mecanismos. Agora ele é reto ou ele é curvado para baixo? Eu acho que ele é curvado, porque eles, tá vendo que eles fazem uma sequência de mudança. Então eu acho que ele seria pra frente, assim. Ao reto? É. Vou pôr reto, então. Alguma coisa assim. Nível que vira. Eu vou pôr reto o segundo bracinho pra frente. Reto? É. Provavelmente... Ele vai ficar direito. Assim. Assim? É. Ele fica paradinho. E nada acontece. Agora baixa um pouco. Baixa. Vou testar. Abaixo ele aqui assim? É, 45 graus. Nada acontece. Não, já que vira. Não é 360. Dá 3D. É reto, é só reto. É só aqui, ó. Ele não vira assim. Só assim, ó. E se ele for assim de novo? Como se fosse uma sequência de mais já? É, sei lá. A gente vai ter que tentar o bagulho possível. Então, tipo, tem uns tempos, tá show, agora põe aí, já que não tem trap, não tem nada, não tem consequência nenhuma. E também não tem limite pra achar o negócio, só ir agora até abrir. Dois assim de novo. Hã? Vou pôr os dois assim. Põe os dois assim? É. O outro tá soltinho lá. Esse colinha de assim. Não acontece nada. Isso aqui não é só pra perder tempo? Quantas vezes você já fez? Três. Eita, será que é limite? Eu sei lá, não tem nada escrito. Não tem mexa tantas vezes pra acertar. Podia ter instrução, né? Eu vou só testar uma coisa, eu vou tirar a chave pra ver se é por aqui que a gente tem que ir. Porque, tipo, se tem uma porta que isso aqui vai abrir, a chave vai indicar que é por aqui. Então eu vou tirar a chave só pra ter certeza. Ok. Cresceu o bracinho então. Cresceu o bracinho dele. Tirei a chave, o bracinho. Opa! Você ergue a chave, né? Aí o bracinho frente começa. Pro negócio, né? Pegou a chave na mão aqui, ó. Uhum. Soltou a chave, ó. Girou e pum, aponta pra você mesmo. Pra direção oposta à parede. Eu saio da frente, mas ela tá apontando lá pra trás, né? Ela aponta pra porta de saída. E aí? O que vocês fazem? Teoricamente, nosso caminho é por lá. Vocês podem não apenas ficar pulsando, mas tentar desvendar o enigma. Usando perícias. É. Isso bem dicas. Seria uma boa. Mas eu quero usar a Perception. Pra ver se na hora que a gente mexe, os estalinhos têm diferença. Sabe quando parece que encaixa onde deve ser pra abrir um mecanismo? Em torno ali do lugar que a gente está, a parede tem tudo hieroglifo nas paredes, né? Sim. Vou pesquisar pra ver se tem algumas figuras parecidas com essa aqui. Certo. Pra ver se tem algum desenho que a gente não viu que você pôs aqui pra gente. Ok. Então... Tem algum desenho diferente que não tá marcado aqui. Da posição. Joga investigação. Eu posso jogar o Perception, né? Você pode jogar Percepção. E você, Silene? Vai do quê? Alguém vai de suco? Eu não tenho desvantagem porque é over. Não é aviso. Alguém vai de suco? Eu quero. O que é? Maracujá. É caju. 25. Okay, então. Caju? Caju? Ah, foi um pouco. Eu tenho que ter um pouco de caju. Comprar uma bag de 5 litros de suco ontem. Tá, porra. Mó bom. O meu teste deu 25. Barato, hein? R$26,00, 5 litros de suco. Ah, não. Bom também. 48. E é suco natural, né? É artificial. De laranja é mais natural ainda. Esse aqui ainda vai levar um pouquinho de açúcar dentro do caju. Vai não. Senti. De laranja não, de laranja. É pra tirar o bagulho que é o negócio de amarra a boca, né? Ficar diminuir, né? A base. Se não, ficar. 41. 40. Amargo. 8. Pouco. Meu deu 25. E o Silêncio tá fazendo o quê? Eu quero... Você tá na qual lugar que você tá vendo? No bichinho. No bichinho? Eu quero ir me mexer no triângulo. Tentar entender o que ele muda em relação à porta. Que são dois dispositivos separados. Eu quero tentar entender se ele tem que tem que fazer uma figura, se eu tenho que apertar, puxar. Tentar entender um pouquinho mais da dinâmica ali dele, né? Intuição. Intuição. O que? Você tá tirando a camada de ozônio? Eu tô apagando a camada ali. Tá, vamos lá. Botando uma camada fresca só pra ficar de tirar isso. Sire. Oi. Conforme você tá mexendo nos bracinhos e no sol, são nos bracinhos. Nos bracinhos, tá? Isso. Você vai mexendo nos bracinhos. E você percebe o som por trás deles e nota que não existe diferença no barulho em cada posição que eles param. O mecanismo ele é perfeitamente ajustado para não ter nenhum ruído diferente. Tá? Porém, você nota o seguinte. Por detrás do ruído do clec, clec, clec, clec, clec, conforme você vai girando o bracinho, como se fosse uma engrenagem sendo girada, você faz clec e você escuta clock, clec, clock, clec, clock, clec, clock, clec, clock. Esse clock é um som mais distante. Conforme você vai rastreando, você vai seguindo o som, você nota que ele está fora da região das estátuas, mas ele pertence à região do sol. Então eles são conectados. Os mecanismos eles têm algum tipo de conexão. Eles estão em consonância. Se eles não estiverem alinhados na mesma coisa, não vai funcionar. E aí você percebe isso. Você vai ter que colocar os braços numa posição X e o sol numa posição Y. Os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo vão fazer o ruído diferente que ela está procurando para ativar o mecanismo. Tá, então um tem que mexer aqui e o outro tem que mexer aqui. Quando você vai olhando ao redor, Mor, indignado com o local onde você está, onde não se produzem sombras, apesar de ter um sol imperando sobre suas cabeças, certo? Deixando você revoltado, já que você é um ser que utiliza as sombras, você que já foi chamado de sombra, né? Tá indignado com isso, começa a olhar e você nota algo curioso. Apesar de Asger renegar as sombras nesse seu domínio, você nota que os servos de Asger se beneficiam das sombras o tempo todo. Conforme você olha ali naqueles afrescos, naqueles hieróglifos. Primeiro que eles se escondem da sombra, do brilho do sol, debaixo das árvores. Certo? Óbvio. Né, isso para mantê-los vivos. Mais que isso. Mais que isso. Segundo, que você vai vendo ali em toda aquela história, você vê construção de pirâmides, de palácios e de cidades. Você vê criação de plantações, criação de vastos reinos, certo? E o tempo todo isso é contado numa forma de uma história, uma narrativa contando essas histórias da construção dessas coisas todas. Certo? E aí você se toca de uma coisa. Conforme essas coisas vão sendo construídas e criadas, você nota que sempre tem o sol no céu. E o sol ele sempre está em posições diferentes. Não só em posições diferentes no céu, mas você nota que existem alguns outros pontos que eles têm um brilho simbólico representado neles, tá? Mas que eles são infinitamente menores que o sol, como se fossem estrelas. E você nota que o Sol muda sua posição em relação essas estrelas. Então você nota que a construção de uma pirâmide, o Sol está numa posição e umas estrelinhas em outra. Na construção de um palácio, o Sol mudou de posição em relação àquelas estrelinhas. E aí você entende o que, que isso significa quando você vê no meio da construção de uma cidade, no meio de da representação de uma cidade pictográfica ali, você vê um grupo de pessoas reunidas, o Sol no céu imperando, certo? E eles ao redor de uma espécie de um monumento, de uma espécie de um obelisco que tem diversas marcações feitas num semicírculo de pedra. Nesse semicírculo de pedra, a sombra do Sol é projetada, indicando as horas. O Sol marca a passagem do tempo. Esse é mais um dos domínios de Asgard também, em que não é muito usual se mencionar, já que não é exatamente o domínio dele, mas o Sol é usado para marcar a passagem do tempo. Beleza. Então, beleza, volto lá, pessoal. Eu falo tudo isso que foi narrado. Ok. Falo, gente, eu acho que pode ser que esses desenhos marquem a indicação do ponteiro do relógio. Ok. Eu não sei nem se existe um relógio, né? Existe. Existe, eu tenho aqui, quer ver, ó. Não, mas isso é digital, cuzão. Não, eu tenho o remédio de bolso. Não, remédio de sol. Sol? Eu ganhei da segunda sessão. Então, ele pode marcar a hora relacionada com a trajetória do sol. Só que aqui é artificial, aqui não vai marcar nada. É. Mas aqui pode simbolizar isso. Então a gente tem que entender o que tá marcando e o que falta aqui pra poder. Não, mas. Marcar a hora aí. Mas os dois são esses. São conectados de uma outra forma. Então, bem, então, a gente teria que ver algo com a posição que tá aqui. Não sei se, tipo... Mas... Só um pequeno parênteses. Existem várias formas de marcação de horas no mundo medieval fantástico, né? Um relógio solar, mais básico deles. Ampulheta, também bem basicão. Tem um relógio de água que se chama clepsidra. Não vou saber explicar pra vocês como que ele funciona exatamente, mas ele é muito usado em navios. Mas existe um relógio de água. E existem, claro, os relógios de ponteiro. Vocês já viram vários desses em Valkyrie, em prédios grandes, inclusive, né? E os mais abastados possuem seus relógios de corrente, de bolso. Então, tudo isso, sim. Mas é que tem que ver o que é só os... Oi! Então, a gente tem que, provavelmente, ter que decifrar qual que seria o último ponteiro, última marcação aqui, consigo. Posicionar o sol na mesma marcação que indicaria a figura. É, será que isso aqui não é um relógio de ponteiro? Porque pode ser... Então, aqui poderia estar marcando, tipo, meio-dia... Uma hora, pouco, 3 horas... Tá, aqui 6 horas... E aqui pode ser, tipo, 8 horas, 9 horas... Não, beleza, a gente tentou. E aí posicionar, fazer o mesmo posicionamento do sol. Sendo isso verdade, esses ponteiros fictícios aí indicariam respectivamente meio-dia, 13 horas, 15 horas e 18 horas. Não tem uma lógica. Meio-dia, 1 hora, 3 e 6 horas. Podem anotar embaixo se vocês quiserem aí pra facilitar o raciocínio. É que a gente tem que tentar entender o que são as figuras, né? Porque os triângulos. Porque a gente não vira o sol, a gente muda os triângulos. O sol é fixo. Que a gente já tentou quase todas as variações, né, do braço. O problema é que tem que tentar entender qual que é a lógica do triângulo. Se a gente tentar fazer as mesmas... posicionamento que a gente fez da primeira vez, só que ao mesmo tempo você mexendo um dos triângulos. Se eu tiver correto e ver se muda alguma coisa com que a Ciri revelou pra gente. Calma aí. São três. São 81 variações. Não precisa vir com a estadia. Pouquinho. É mais fácil da gente explodir esse lugar aqui antes da gente resolver. Porque pirâmides são cheias de armadilhas. Tentando ver se tem alguma referência com as criaturas também, né? Não, vem são só. Não, pode ser só simbologia, ela simbolizando o negócio, ou pode ter alguma referência também com a criatura. É, porque eu fiquei confuso que geralmente esse cara aqui é da noite, né? O Tordo. E aí? Tem mais coisa pra fazer. Vocês fizeram algumas coisas aí, mas tem coisa que foi feita pela metade só. Talvez a gente tenha, tipo, juntar as pontas do triângulo na posição da indicada aqui, ó. Porque a gente indicou a posição aqui, se for pelo negócio que a Ciel fez, ela botou a posição aqui como se fosse o triângulo posicionado pro meio-dia. Depois ela botou que se fosse posicionado para talvez 9 horas. Ou 20, 21, não. Aí não dá pra descrever se tá. Se era noite ou dia. Pra baixo é 6, né? É. Não, mas ela fez isso aqui, né? Teoricamente ela foi pras 9 e depois pras 8. É. Então, só que aí não sabe se é 9 da noite ou 9. Que nem você falou, porque aqui tá marcado 18. Você não falou que era 6. Então, no entendimento, 18 é. Não sei se lá eles marcavam desse jeito. Se nesse tempo era assim que eles marcavam. Uhum. O 13 negócio. Então, pelo que você falou aqui, a hora tá anoitecendo. E não amanhecendo. Ah, a invenção de 24 horas ela é. Isso off do jogo. Ela é idade contemporânea. Tá, então vamos por PM. É sempre no caso, horas, eles tinham, né? As horas eram definidas por nomes de criaturas, nomes de coisas, né? Nomes de bichos. Hora do morcego. Hora da lontra. Hora do. Aqui pra ficar mais no entendimento pra gente. Aqui, tipo, é que indifere se é dia ou noite, é, só vai até 12. Exato. E é sempre dia, né? Asgard. Sim, sempre dia. São dois braços, mas são três triângulos. Três, no meu nome. Não aqui. Tá sendo muito gasolina. Tá bem aí? O que aconteceu? Eu não vou conseguir. Ah, imagina. A Marie também não. A Marie não desce. Aguenta subir, ela aguenta descer. É. E aí, o que vocês descobriram? Eu tô tentando relacionar se tem a ver com as horas. Que horas vocês colocaram aí cada uma? A gente não tentou nenhuma hora, porque a gente tá tentando ver o que com o triângulo, que tipo, tem que mexer os pés ao mesmo tempo. Eu acho que talvez deveria botar a ponta do triângulo, alinhar os triângulos na mesma posição, jogando pra marcação tipo, da hora que se marcaria aqui. Como se fosse um relógio solar. Isso. E aí o triângulo vai estar tá marcando aquela posição, indicando o posicionamento do sol. Você que ouve bem? Quais horas que significa ali? Meio-dia... 0, 1, 3... E aqui 6. É 6. Não faz sentido ser nenhuma depois das 6. Teria que ser meio-dia de novo. Também não, acho que é... Não, mas é... É porque a noite não... Sim. Mas então, teoricamente... existe 9... Da manhã? Não, então, é. Mas, tipo, seguindo uma lógica, depois da... seria 6 da manhã? 6 da manhã seria o mesmo desenho. Isso. O dia ainda tem 24 horas, só que não tem. Mas não, não é de Asgard, né? É. Ainda são 24 horas, sim, o período, sim. Mas não vai ter escuridão. Não vai ter escuridão. É que se fosse só dois triângulos, beleza, dava pra alinhar com os braços dele, mas são três triângulos. Podem colocar assim, 9 horas depois da janta. Não, 9 horas da noite. Esse cara dormia? Não, mas é que, tipo, teoricamente, depois das 18 horas, não é mais reino de Asgard. Certo. É o reino de Tenebra. Ok. É isso que eu quero dizer. Mas no reino dele é... Não sei, no reino no dele... plano é dele ainda, ele ainda manda. É, porque não fica à noite nunca. Não fica à noite. Mas as pessoas acham mas que dormem. Mas aqui é a masmorra dele, né? Acho que elas dormem, né, depois das 6. É, mas o ciclo ainda é 24 horas. Sim, é. Ela só não sai de casa. O ciclo ainda é 24 horas. Dá pra entender pelas figuras que... Jack Bauer. Ó, você que é bom em ouvir, vem okay, cá. Tô aqui. Põe o ouvido aqui na porta, do lado do triângulo. Ok. Eu vou mexer um triângulo, você me fala quando que deu o clock. Tá bom. Eu vou começar a mexer bem devagarzinho. Vai mexer o triângulozinho agora? Qualquer um, qualquer um. Triângulo. É. Mas quando que dá clock? Ele vai contar, tipo, mexer um, dois, três, eu quero saber qual clock. É o ângulo que dá clock. Quatro. Certo, você vai girando, você terminou de dar uma volta completa, que dá um todo pra cima. Quando ele volta pra cima, ele faz clock. Quando ele volta pra cima. Oi! Ele não, tipo, não. Se eu fizer isso aqui, ele já não vai dar clock. Tem que dar uma volta inteira? Eu tiro, mãe! Aí quebrou. Tava ruim, é pior. Já abriu o cofre? Não. Nunca abriu um cofre? Cofre. Muito bom o cofre? Não. O único que foi é o da martelada. Funciona? O porquinho? Esse não tem senha. Esse é a força bruta. O cofre tem uma posição que você gira todos os negocinhos e ele se alinha e ele faz esse clock. Que é a posição onde você gira o negocinho, né, pra você zerar a marcação dele. Porque é 2 pra esquerda, 15 pra direita, blá blá blá blá blá. Né? Aí quando você erra, você tem que dar uma volta completa. E em tal posição que ele zera o mecanismo. Então... Por quê? Porque eles são vários discos. Quando você gira aqui, mexe um, depois mexe outro. Então você vai dar um monte de volta assim para os mecanismos aqui, ó. Eles pegarem todos os disquinhos, né? Os dedinhos bater tipo uma... em todos aqui, ó. E arrastar tudo ao mesmo tempo para a posição aqui, zerada. Que enrosca no outro pistão e vai mexendo. Isso. Conforme você encontra a posição certa dos outros. Isso. Então quando você dá uma volta completa ali, ele vai lá. Faz o clock. Tá, isso só me fala que os dois de baixo estão na posição incorreta. Porque não teve som nenhum. Mas ele mexeu no esse daqui primeiro. Os outros três se moveram também? Não, mas eles se movem internamente, dá pra perceber isso. Como agora que você zerou o mecanismo de picklock? Dá uma meia volta pra direita e volta pra ver se os melhor outros forma viram de decifrar esse código se você não tem nenhuma pista. Ou nunca arrombou um cofre. Não, isso ela já fez. É. Inclusive o de Camur. Certo. Mas joga aí o teste. Dela é cadeado, né? Então é na martelada também. Ou ela usava magia pra. Com 20? 14. Puta que pariu. É de perícia, eu sou boa. Mas menos perícia de força e destreza. Tá. Você vai ter que colocar pequenos araminhos por dentro do mecanismo de giro. Uhum. Ou seja, onde o negócio gira e tem uma folguinha ali, você vai ter que enfiar araminho. Uhum. Pra você ir girando e ir sentindo a hora que vai fazendo as aberturinhas pra você ir cutucando com o araminho pra mim. Pra ele, né? Você tem um kit de arrombamento? Os araminhos aí são fiozinho de cabelo. Lembrando que é druida, né, gente? Você tá perguntando pro cozinheiro se ele tem comida. Dá pra gente ir por esse caminho se vocês quiserem. Vamos ver. Abrindo daqui. Porém, mas tipo assim, a porta do outro lado tá aberta. Vocês não sabem, ninguém foi até lá. Tenta, só pra mim saber se isso aqui vai mexer na porta ou em qualquer outra coisa. Gente, a outra porta também só tinha essa. Pra não, mim só tinha tem porta uma da porta entrada. Mas ninguém foi lá na porta. Eu vou lá ver se tá aberta. Vai. Vocês não estão na porta. Não tá na porta. Lado porta oeste. É do outro lado. Lado leste, onde vocês estão. Círculo no chão, parede bonitona com enigma. Isso. Lado oeste. Uma porta. Mas pra porta, abre a porta? A gente não sabe, eu vou lá na porta. Vem na porta. Ela a gente quer saber se essa porta que tá aí é da porta que a gente entrou. A gente ou é uma não entra outra... por porta. A gente aparece. Teleporte. Total. É que pra mim a gente apareceu num ponto e entrou isso. Aqui dentro do tempo. É isso que eu entendi quando ele descreveu. A gente já saiu dentro. Quando ele descreveu. Fui até a porta. Fui até a porta. Cheguei na porta. Chegou na porta. Tentei abrir a porta. Tentou abrir a porta? Isso. E quando ela usou a... A porta. Você olha pra porta e você fica adiante. Quando você chega perto. Porque você não tava dando bola pra isso. É, era uma porta. Ninguém tinha prestado atenção na porta. Até que você chegou diante da porta. É uma porta dupla. Folha dupla, de 1,5 metro de largura cada folha. Porra, é uma puta porta. É uma puta porta que tem 6 metros de altura. Ah, porra, velho. Um porta de pedra maciça. Nossa. Com dedos e hieróglifos ainda, né? Uhum. Com detalhes dourados, formando uma moldura ao redor da porta. E a porta, ela possui uma maçaneta. Uhum. Uma maçaneta que é uma haste metálica desse tamanho, assim. Dessa grossura. E dessa altura. É um negócio que você tem que pegar, esticar as mãozinhas e girar para baixo para acionar o mecanismo. Dá a impressão de que ela foi feita para um ser muito grande, muito maior que você, e chegaria facilmente fazer assim. Caralho. Quando você toca ali, você tem que fazer uma força considerável para abrir. Tanto física quanto psicologicamente. Porque a barra da maçaneta que abre a porta fica de ouro maciço, ouro 18 quilates. Ela quer roubar a porta. Ai, eu ainda tô com a maldição de um anel, né? Não, eu tirei ele. Maldição de um anel? Que eu quero roubar as coisas. Eu acho que eu tirei ele. Eu acho que eu não sei. Eu tirei. Você toca, você para e fica olhando. Caralho, é ouro maciço. É uma maçaneta. Uma fucking maçaneta de ouro maciço. É. E aí você pega e consegue força. Menos dois. Só... Conta. Quero roubar. Eu falei aquilo porque... Não, eu tenho 21, eu tô com o cinto que você me deu. Quando ela usou a chave, você falou que ela tá apontando pra porta de entrada. É, pra única porta que tinha ali. Não, tá apontando. Tá apontando pra trás. Pra porta. Não, o portal, não é? A porta. Ele falou a porta que a gente entrou, por isso que a gente não deu importância pra porta. É, porque tem um enigma. Não, a porta de entrada. Agora não sobe, a gente não sabe. É a porta de entrada pra masmorra. Bom, porta, whatever. Você puxa a maçaneta, faz uma força não tão bruta assim pra você, porque você é bem forçuda. E você faz crack. E aí você escuta um mecanismo gigante dentro da porta, ecoando por todo aquele salão, pelos corredores além, e a porta se abre. Imenso corredor. Eu tô... A gente quebrando a cabeça. Não, eu não abro tudo não, só tô vendo se tá destrancado. Tá destrancado. Eu falo assim, tá trancada não, isso aí é pra outra coisa. Ah, então. É uma armadilha aqui, mano. É nada. Você tá, só tá vendo assim ele pendurado ali. Pendurado na porta. Só segurando pra porta não abrir. Lambendo a maçaneta. Engraçadinho. Pensando num jeito de como vai tirar essa maçaneta. Quer continuar ou quer ficar aqui? Não, eu quero desventar o enigma. Então fecha aí. Eu só fiz assim. Tá ótimo. Fiquei fechadinho e voltei pro enigma. Voltou pro enigma. Voltei. Isso aqui é alguma outra coisa então, não é pra abrir a porta. Será que é pra sepultura? Que sepultura? Se isso aqui for uma pirâmide, como tudo indica. Os únicos lugares restritos são os... Os mausoléus dos faraós. É. Mas Asgard tá vivo ainda. Então, ele, teoricamente, isso aqui é dele. Então, não acho que daria... Não teria um mausoléu aqui. Não sei. Só se for um mausoléu pra quando ele morrer. Mas toda a masmorra teve um guardião. É. Quem será que é o guardião de Asgard? Um solzinho? Uma nuvem. Um solzinho. Vai ser um ninho soleil. um elemental de fogo, talvez. Não dá pra pôr máscara. Ele faz uma coisa, uma camada de chama em volta da face dele. Meu Deus do céu. É, não vai precisar de máscara nunca mais, né? Não tem cara? Não tem cara. faz sentido. Vamos lá pro enigma. Enigminha, ok. Enigminha. Ok, são as horas. São as horas. São as horas. 12, 13, 15, 18. E quebradinho. Tá matando aqueles esses triângulos. Não, que eles fazem? Na real, os triângulos eles funcionam assim, ó. Quando você começa a girar o primeiro, gira um deles, né? Vai girando, girando, dá a volta completa, começa a girar todos. Devagarzinho. Né? Vai girando o de baixo, aí dá mais uma volta, gira o último de baixo, e aí volta pro começo e faz o clock de reset. Isso é um você relógio. Lembra mais ou menos quantos movimentos você fez com o braço pra... Hora, é hora, minuto, segundo. Tá, a gente tem que descobrir então que hora que é o último. É, porque é hora, minuto, segundo essa bosta. É diferente, porque é um triângulo. É. Mas tem o que aponta, né? Então, é isso que eu falei. É então, tem que ter que deixar um na hora ou não? Tem que descobrir qual é a hora daqui. Sim. Quer tentar o 9, quer tentar o... O 6 ou quer tentar o 12? Tenta o... 12 já tentou da primeira vez, porque não. Ela uniu todo mundo, tudo, mano. Tá certo, 12 não é. É, ela uniu todos na mesma posição. É, teoricamente eu coloquei 12 lá e 12 aqui mesmo, sem perceber. Então isso aqui é sempre pra cima. Mas 2 sempre pra cima? Isso que é estranho. Não, porque 2 sempre pra cima. Minuto e segundo. Teoricamente 2 vai ser sempre juntinho. Só muda um, é estranho esse enigma. Não sei lá. É porque pra você pensar justamente isso. São 3, tem que ser 3 posições. Põe 9, vamos ver o que dá. Só o primeiro então, triângulo com a ponta pra cá. E aí, movimenta gente... o braço pra 9 horas, enquanto ele, ao mesmo tempo que ele vai girando o triângulo pra posição pra de 9 horas. Horas. De 9 2 horas. Às 9 horas? Isso. É. Ok. Vocês giram então os dois mecanismos pra apontar pras 9 horas. Clic, clic, clic, clic, clic, clock, clack, clock, clock, clock, clack. Vocês vão escutando os mecanismos ecoando. Até que um mecanismo ecoa na porta também. E aí você vê que a maçaneta da porta. Porta travando assim, a porta. Ó, tof, e travando a porta. O brilho no céu fica mais intenso. A gente brilha. O sol ele brilha mais intenso. E agora o sol ele não simplesmente é morno, mas ele é um sol quente que castiga os corpos de vocês. E aí vocês veem que das paredes assim começam a... Os bichinhos que estão assim, né? Lá, os coisinhos assim, né? A mãozinha deles meio que desaparece assim, aparecem incontáveis furos e começa a jorrar areia pra dentro da câmara. Is a trap! Olha, tinha uma armadilha. Tinha, mas a gente não foi porque a gente ativou. É porque a gente errou demais. Tinha 3 chances. Você fez 2, errou. Nós tentamos a última e erramos. Aí a porta trava e daí. Que coisa, não? Bom, mas a gente sabe que então o caminho é pra lá, né? É, mas você agora não tá fala travado. Que coisa, não. Você fala que coisa que tá caindo areia em você. A gente pode ir só. E essa areia que causa cair em vocês causa dano. Gente, areia. Caralho. A gente pode gente. Teleportar pra lá. Pra onde? Pra porta. E como é que a gente passa por ela? Vocês têm que forma? Na minha mesmo. Sua mesmo? É, porque eu tava assim com potentes na minha mesmo. Ah, ok. Eu não mudei pra essa outra. Aqui, ó, pro anel. Que sorte. A gente já sabe o que tem lá, né? Você viu, não viu? Vi! Então, a gente sabe que não tem parede lá. É, dá pra fazer um passo das brumas. É. Faz sentido, hein? Então tentar, né? Vamos. A gente não gostava muito, mas vai, vai que Asger gosta. Asger é mal brilha, não? Brilha. Dizem que era só 3 tentativas. Ai, ai, ai. Será que o Jeff posso vai tentar dizer uma coisa? Se você conseguir alcançar? Não, não vou mexer em nada, teoricamente. Tá. Vou tentar mudar, voltar com a Runa do Tempo os mecanismos pra gente não ter errado as três vezes. Que é doutor estranho agora. É. Antes disso. Dano? Dano na gente. Dano, você. É areia de fogo ou é areia de concreto? Então. É areia de sal. Sal queima. Essa areia, ela causa ao mesmo tempo em vocês dano de ácido, tá, dano porra, cortante, meu, e dano radiante. São 10 de tá 10. Separado. Só pra minimizar o tá dano, separado. Vai entrar em furo. Por quê? Minimizar porque o eu tomo sol radiante. Não, é os três ao mesmo tempo. Então se você tomar sol radiante, você vai tomar o dano de qualquer forma. Não, sim, mas eu tô falando assim, você vai dar um quantidade de danos por cada um. Não, é um dano só, que é dos três tipos ao mesmo tempo. Ok. É tipo um pré-ataque de Pokémon. Tem radiante no meio, ó. É, mutação. Tudo junto e misturado, filho. E ao mesmo tempo os três anos. Tem que ter imunidade e eu conto os três pra se safar. Então, 13, 19, 21, 31, 37, 48 pontos de dano. Ao mesmo tempo, cortante, ácido e radiante. 24. E assim, tá caindo areia das paredes de montes, tá caindo areia do teto sobre vocês. Quanto que é mesmo? 48. Eu tenho resistência dos três. Você tem resistência dos três? Do radiante eu tenho porque eu sou Deus. Oh. Que legal. Bom pra você. Vocês estão se fudendo ali, mas o Celerim tá lá de boa, paquitão. Você é louco, eu tenho 2009 pra ver temporário ainda, eu tô tranquilo. Ela só tá um zumbi, mas tá de boa. Não dorme há três dias. Tô tranquilo que leva ainda. Ok. Tá igual o Tom lá do Tom Jerry, o palitinho. E aí? Eu vou tentar usar a Runa do Tempo e Rune of Time. Quanto tempo eu precisaria voltar? Vamos lá. Um minuto? Aí ele fala, 9 horas. Pra mim ver quanto que é um minuto, né? Acho que você consegue de boa. Time. 1:34. Ah, então eu vou usar no meu grau. Que é quanto? Meu grau é 41. Se não voltar 2 dias, tá bom. Não, 41 é 20 minutos, mas eu vou voltar só 1 minuto. Eu vou escolher o. Eu vou escolher o 35, 1 minuto e meio. Vamos ver se funciona. 24. Vamos jogar seu teste? Eu vou usar no meu grau de conhecimento. Ah. Porque 1 minuto e meio eu consigo. Não, ainda okay. Tem que jogar teste, só tem vantagem. Sere. Só o de. Resistência. É de constituição, mas eu passo automático. A Sere, você se concentra na runa então. Ela brilha no seu corpo. Pode falar, eu tô ouvindo. E aí você se concentra em voltar o tempo, só que a runa ela brilha, e ao mesmo tempo ela apaga em seguida. Não precisa jogar Constituição não, Bredão, viu? A runa está sendo suprimida. Você olha pro alto e vê aquele brilho do sol intenso sobre suas cabeças. Olha com uma demais. Cara assim pra ele. Tarde demais. É, droga. Vamos indo pra porta. Indo pra porta? Indo pra porta. Nadando até a porta? É. Ok, vocês vão literalmente nadando até a porta. Vocês, okay, vocês vão gastar 2 turnos pra chegar na porta. Quer dizer, quanto que é o deslocamento de vocês? Reduz a 1/4 por causa da areia, que é um terreno extremamente chato. O meu é 12. 12? Então são 3 metros por turno. Ixi, vai gastar também pra chegar. Qual que é aquele bicho que a gente viu lá no deserto? Verme. Verme. Não sei, tinha um que eu vi Verme. Lá no deserto. Verme? Não sei. Que anda por baixo da areia. A gente um tipo. Ô Jeff, a gente conseguiria voar quando virar essa areia caindo? Verme púrpura também. Vai virar um Shai-Holud. Ô Jeff. Vou. Daria tempo aquela de que você matou, pra voar a gente matou quando na a gente viu a areia caindo? Verme púrpura. O negócio é instantâneo, ativou. Porque teve cara, aquele monte de areia. Tava no deserto, e os bichos parecem que foi escaravelhão, acho que é. Não, é o que tô achando que tá é a minhoca. Pontos, que a gente não, tá chovendo areia. Não, o verbo não. Como se do nada caísse uma chuva, tem só que um de areia. Que ele é próprio do deserto mesmo. É que eu não lembro o nome. Vai virar um Shai-Holud, um verme da areia de duna? É, eu quero alguma coisa da areia. Eu vou virar um desse. É grandão? Vai virar alguma coisa da areia, vira um rola-bosta. Um bichinho de areia. É grandão. Vai virar um bichinho de areia. Catei os que dois. É um spoiler, eu sou um bicho da areia. Você é um bicho da areia? Sou. Dragões azuis vivem em deserto. Que pessoa estranha. Mas você se movimenta no... ruim dentro da areia, né? Pô, joga areia longe. Então vou virar um vermizão e vou indo. Ok. Posso quer? Quer uma ajudinha? Bom também, você pega o murinho com a boca. Essa transformação não é mágica, certo? Não, certo. Ok. Você vai se transformando ali tipo um lobisomem, um lobisomem americano em Londres. Você sente dor nessa transformação e você consegue se transformar com sucesso num verme da areia, num Shai Hulud. Isso. Num fazedor. Comi o Murin e fui até a porta. Ah, ele? Comeu o Murin? Ah, ele? Não, não. Não, okay. Fala, comi, ele vai assim, ó. Literal. Abocanhou o Murin, você saiu da areia que tá caindo em você e você chega na porta. Isso. Mas é um literal. Ok, vocês estão andando novamente. Você consegue chegar lá, Bredão? Você quer que eu leve você junto? Consigo. O dano que eu tomo da areia é o dano que eu tenho de regeneração. Ah, então tá bem. Eu posso ficar aqui infinitamente. 40 pontos de dano. Cortante, radiante, ácido. Eu posso ficar aqui, tipo, infinitamente. Você não toma nesse turno, você tá na boca dela. É. Eu tomo metade, mas eu regenero 30 por turno. Beleza. Tá de boa. Então deixa eu somar mais dano. Eu vocês acho conseguem que a chegar. Não vai funcionar, mas vamos testar. Vocês conseguem não, chegar até a porta, então. Em apenas um turno. Vamos tentar. Aí vocês têm uma ação e depois vão tomar dano de novo. O que vocês vão fazer? Vamos tentar passar as brumas mesmo? Não, a porta tá fechando ou já tá fechada? Fechada, já tava fechada. Ela deixou fechada, a porta só travou agora. Ela travou, né? Esse é o problema. A porta tava aberta, a gente podia passar. Você falou pra ela, fecha e vem pra cá. Sim. A gente poderia, tipo, simplesmente ignorar o negócio e... Não precisamos ignorar. Vamos lá. É simplesmente isso aqui, é isso, mano. É um bagulho ilusório. Logicamente... pra gente mexer e se ferrar na armadilha. Vamos lá, se uma runa não funcionar, uma magia não vai funcionar aqui. Provavelmente não. Ok. Como ela travou com o mecanismo, um picklock não vai adiantar aqui. Na porta. Talvez. Sim, mas é difícil porque não tem uma fechadura. A fechadura é a armadilha. Fechadura é a armadilha. É. Qual que é o benefício do deserto? Eu sei lá. Areia. Escava. Só um verme. Mas eu vou bater na porta. Na porta. Se ela for por baixo. Eu acho que ela não atravessa a areia, não é? É uma boa ideia. Só tira o Murin antes da boca, senão você vai engolindo. Justo. Joguei o Murin fora. Ok, Murin toma dano. Cuspi o verme. É 20 de dano, é 40 de dano. E tá vou cavar. Cavar? É, vou ver se eu consigo cavar por baixo da porta. Você cava o máximo que você pode até que você chegue à rocha sólida. Tem rocha aqui embaixo. I have a problem. Não derrete rocha? Não sei. Esse bicho derrete rocha? Não sei não. Como. Não, não derrete rocha. Não derrete. Tem um túnel? Não, não tem um túnel. Só tem você, né? É areia, né? É areia. Quando você faz buraco, ela cobre. Tá. Ok, mais um turno, mais dano. Podem ir jogando. Eu vou tomar só um 13, 23... 33, então, então deixa eu ir aí, vamos trocar de um lugar. 40. Ok. Agora a reação vem bem. 63 de dano agora. Tá. 20, 20, 30. Tá. Ih, vai pôr o dado na boca? Ih, é nada! Oxente! Então aí eu vou me transformar em dragão e eu vou ficar escavando até chegar lá, no buraco. Uhum. Na rocha, a rocha some, daí eu percebo que ela é mais fraca que a porta. Mais fraca? É, menos resistente. Não. Porque a porta é de ouro. Não, a porta é pedra. A moldura em volta, assim... É só pintura que é ouro. É só o ornamento da porta que é de ouro. O ornamento é ouro. Só o ornamento. Pedra maciça tudo. Nossa, que delícia. Eu vou primeiro tentar uma baforada ali, ver se funciona. Vamos ver o que vai acontecer. Vai tentar na porta, então. É melhor do que no chão? É porque eu achava que a porta era literalmente de ouro. É, então. Mas o ouro é mais maleável que... É, nem condutor, né? É. Não encosta, então. Não, não vou encostar não, tranquilo. Eu vou então dar uma baforada na porta, ver se eu consigo pelo menos mexer ela um pouco Senão no próximo turno a armadura vai explodir, vai dar dano sônico ali de algum jeito. Vamos ver o que acontece. Vou me afastar do Cerebro. Eu já tava todo mundo contando aqui, ó, o próximo já vai explodir. Morin se afasta do Celerinho. É, você se afasta. Ela tem imunidade. Eu tenho imunidade. Só ok, Celerinho. Entrou na boca dela. Você dá o sopro na sua porta. Você dá o seu sopro na porta. É meu, ouro, é meu? É meu. Não, vai pegar do Celerinho. Já tô doando já. Delícia. Olha, mas se a gente derreter esse ouro, aí você talvez dê pra passar pelo buraco. Aí sim. Mas como você vai derreter? A gente tem um machado, parece que é, lava é, aqui, né? O machado tá apagado ou tá aceso? Mas o machado, imagina, esteja funcionando. Quando a, tipo, a armadilha né, suprimiu a runa. Eu posso virar um elemental de fogo. Firme de magia. Eu tenho uma ideia mesmo. Firme de magia. Um de pedra. Firme de magia. Um de pedra também. Tenta desmontar a porta. É. Pode ser. É que a Toph não tá aqui, senão eu já tinha falado pra ela fazer isso. Onde é, Vitor? Será que tá suprimindo a runa? Nem como o Thelma. É que a minha concentração em questão do meu campo anti-magia que eu tô fazendo. Que eu tô treinando, né? Eu perdi. Tipo, perdeu. Perdeu? Não funciona? Vou dizer que deu uma pausa. Ah, tá, beleza. Uma pausa tem, assim, ó, não forçada. É. Uma pausa forçada, não programada. Isso aí. Teoricamente, sempre que você entra num campo de magia com uma magia de no tempo concentração. Tipo, de concentração, quando você sai, ela continua. É, você continua concentrado, mas isso. Ela não. Não tá, tá ativada tipo, por causa que o campo tá suprimido. É, mas você tá gastando força. Isso. Sim, tô gastando concentração. Essa regra é muito bosta. Mas vai chover, não. Ok, você dá o sopro. O sopro, ele é... não é efetivo na porta. Tá? Quando você dispara seu relâmpago, ele atinge a porta, deixa um pequeno ponto chamuscado preto, como se um raio despencasse sobre uma montanha. Seu sopro nessa porta, ele é tão efetivo quanto um relâmpago numa montanha. Afinal, você está atacando pedra com eletricidade. Muita eletricidade para detonar isso. E aí? Vou virar um elemental de pedra, então. Vai virar um elemental de pedra? De terra, né? De terra? É, porque ele se mescla com ok. A... Você não consegue fazer um buraco pra gente passar no meio de você? Eu... Ah, ele? Não sei. O que foi? Vamos tentar. Vou virar um elemental de pedra. É. Né? Vou... entrar na porta. É. Se mesclando com a pedra. Vou fazer um buraquinho pra eles passarem. Não, eu tenho aqui uma outra alternativa. Talvez funcione, talvez não. A porta é meio grande. Estourar a porta. Obrigado. Só que do jeito contrário. Melding Stone. Vou estourar a porta de tão pequena que ela vai ficar. Ah, tá. Você não é. Mas não precisa usar magia aqui. Nem tem mágica, será? Não. Não? O Jeff tá louco pra se tornar um elemental de magia. Só pela... Só pra ele falar pé. Eu sou trouxa. Sumiu. Pé, okay. Voltou ao normal. Pé, voltou normal. Se ele, você tenta se mesclar à porta, tá? Você se funde momentaneamente com a porta, mas você é expelida violentamente. Não, nesse que eu consegui, então, eu quero tentar alguma coisa. Porque eu consegui. Não dá tempo. É como se você tentasse atravessar uma parede, tá? E você trombasse com um pingo na parede. Como se você mergulhasse na água... E na hora que você entra em contato com a água, ela instantaneamente se tornasse rocha. É instantâneo. Quando você vai, você faz vungos e é cuspida pra fora. Você toma 50 pontos de dano de concussão e contra esse dano não há resistência. Nem imunidade, claro. Mas por quê? Proteção do Deus. Você tem resistência. É, caralho, mais um sim. Pra você, resistência se aplica. Okay. Qual que é o nível da areia ali? Eu quero saber o porquê que eu fui repelida. Na cintura. Tá cobrindo a estátua e tá chegando a cobrir o sol ou ainda não? Ainda não, porque os negócios estão na altura da visão de vocês. E o negócio tá na cintura de vocês ainda. Ou seja, já foi metade. A gente não tenta zerar o bagulho pra ver se já para, foi metade do caminho. Deixa eu ver terra. Areia em nós. Em vez de a gente ficar tentando bater aqui, abrir a porta e ficar. Porque a gente não faz a mínima ideia de qual é a resposta certa. É só zerar, a gente sabe como zera. Zerar não volta isso. Mas para de. Não para. A gente não sabe. É, tenta lá. Não, mas tem que ir. E aí? Opa, daninho. Você voa, vai por cima, por que não? Entendi, não já tem, já falei, mano. Como que tem asa não consegue voar aqui? A asa consegue voar, 18. Dá pra voar com asa. Não, com asa não dá pra voar, porque tá chovendo areia. Mas é pesar pouco, na areia. Não é o... Não é pouco, é areia pra caralho. Ô, filho, pensa assim, abriu um sapão e tava caindo na areia. Três turnos, já encheu até a cintura de vocês. Uma e sala tá de 30 areia, por 20. Mas tá caindo por onde, né? Pelas paredes? Paredes e teto. Você quer tentar ir? Vou tentar. Tá bom. Joga ele. Vem cá. Eu também, vou te jogar. Joga lá. Daí coisa não é pra acrobacia, é um atletismo pra tentar ficar de pé. Vai cair na areia também. Ah, mas você já presunto, é de boa. 64 pontos de dano agora da areia. E a areia já tá um palmo acima da cintura. Eu vou jogar ele pra nada pro Enigma. Vai jogar ele pro Enigma? Ele falou que quer tentar resetar. É, vou okay, resetar, boa. Ver se para o bagulho. É o jeito mais efetivo. Vai jogar ele? Uma jogada de Athletics pra arremessá-lo. E eu provavelmente vou ter que fazer acrobatics pra cair no negócio. Não, bate na parede. Amor, ah, ele tá louco? Do tipo de pedra, é isso? Ah, pá! Carro de proteção do lugar. Proteção do lugar. Aí ele fala assim: impede tanto que você se teletransporte pra fora daí, quanto que você se mescle à parede pra atravessar ela de outra forma. 40? É. Ok, você consegue catar o Murray. Ergue ele assim, ó, tira aquele monte de areia, chacoalha ele com a mão de areia, joga ele, ele vai voando na direção do Enigma. Quando chega mais ou menos a uns 3 metros do negócio, ele cai na areia e é coberto de areia pela areia que tá despencando o teto. Levanta-se, chacoalha e vai afundando e chega lá no negócio. Tá, vou tentar resetar esse bagulho, que a gente já sabe como é que tem que rodar o bagulho pra resetar. Ok, rapidamente, sem computação, você cata os triângulos, é só girar três, gira, é. E os três triângulos giram junto quando você termina de dar a volta com os três girando, a gente faz clock. E aí zeram um mecanismo pra você poder posicionar eles novamente. A areia continua caindo. Teoricamente a gente vai ter que decifrar. Gente, então a única saída vai ser decifrar essa jossa, mano. Porque a areia não vai cair, a gente não vai conseguir sair dessa merda, mano. Quem é pros braços? Já que a gente. Já não... da puta. Quê? Então tá, ó. A gente já tentou 9 horas, não foi. Provavelmente a gente já tá numa merda, então não sabe se vai cair mais areia, a areia vai aumentar o ritmo. Mano, é um enigma de lógica, usa a lógica, não fica chutando o negócio aleatoriamente. Mas pra mim era lógica, era essa. Chutar aleatoriamente é lógico? Não, por 10 horas. Não foi aleatório, esperteza rara. O que é? Não foi 9, então. Hã? Qual foi a lógica que você pegou 9? Porque ele tá, depois do primeiro, ele vai aumentando de 3 em 3 a hora. Nossa. Que coisa. Tá errada. Eu sei, mas no avar tá errado. Aí no último ele não aumenta 3 horas. Aí no último ele não faz mais o clássico. Tá errada. Tá mesmo. É 1, 2, 3. É pra ser 4. É pra ser 10 horas. Como assim? Foi de 12 pra 13, 13 pra 15, 15 pra 18. Foi, aumentou 1, aumentou 2, aumentou 3. Aumenta 4. Então, mas a questão é, isso é hora, minuto, segundo mesmo? Eu sei lá. Então... Me parece que é, porque quando você mexe esse mais de uma vez, ele gira os outros, não gira? Quando, mexe quando você mexe um triângulo, ele mexe todos. Mas em menor quantidade, não é? Não, eles giram todos juntos. Quando você trava o mecanismo, eles giram todos juntos até o zeramento. Quando você gira todos juntos, sim, mas vamos lá. Girei um triângulo só, independente dos gira outros. Gira sozinho. Gira sozinho, ele não mexe nos outros. Ah, eu também entendi que você mexer, mas os outros mexendo devagarinho. Não, não. Eles são independentes. A menos que você cate um deles e gire uma volta completa, cata o outro, gira mais uma volta, cata o outro, gira mais uma volta. Eu vou tentar fazer isso, se der merda, deu merda. Eu vou falar, alguém mexe aqui, eu vou tentar posicionar os três triângulos em 10 horas e alguém vai posicionar aqui 10 horas também. Só que eu vou pôr as três pontas como se estivesse pontando para as 10 horas. Tá, mas por que alguém lá embaixo? Assim, ah, porque você consegue. Ah, porque você falou que tem que mexer ao mesmo tempo aqui e aqui? Não, não falei isso, não. Não, ele falou que tem que, os dois, tem que mexer os dois para ativar. Se mexer só um, não vai mudar nada. Ah, então eu ponho 10 horas aqui e ponho 10 horas aqui, pronto. Só que eu alinho os três da posição de 10 horas e aqui eu alinho. Também faço os bracinhos no 10 horas. Ok, entendi. Ok, para de cair areia. É o bagulho certo. Era isso. A gente acertou a lógica. Errou o número. Eu falei, tem que botar os três triângulos, três pontos triângulos. Eu sabia que tinha só três triângulos. Será só mexer um só. Complicação. É. Complicação. Um elemento complicante. Eu paro a areia, destravo a Como porta. Quando você faz mágica, você fica mostrando o baralho aqui numa mão e na outra você esconde o coelho. Nossa, enganando com ele. Agora a questão é, isso aqui vai só destravar a porta? Porque já tava! Se for pra isso, eu vou quebrar o braço daquele cara. E dos outros também. Não tem lógica, acertar o bagulho só parar a armadilha. Isso é muito engraçado! Quer dizer, eu acertei o design da armadilha e não a destrava da porta. Aí destrava a porta, gente. Sério, já tava destravado. Só que agora tá destravado com areia, fechando ela. Agora vai ter que fazer uma puta não. Uma força, mano. Ok. Quando o Murin vai lá e ele gira, põe 10 horas nos bracinhos, né? Um pra cá, o outro pra cá, assim, né? Não. Pra cá, assim, mais ou menos. Né? Põe 10 horas nos bracinhos. Gira e alinha os três triângulos no ponto das 10 horas também. Se escuta os mecanismos. Vão ecoando por toda a sala. Cessa a queda de areia, os buracos são fechados, para de cair areia em vocês, tá? O brilho do sol ele diminui, ele dá como se fosse uma reduzida, assim, como se desse uma piscadela assim, tá? E vocês escutam na porta destravando o mecanismo. Tá. Agora e esse I que é o porém, mano. Não, eu tô esperando esse I. E todo mundo tá esperando. Os três triângulos, Murin, girando no sentido inverso agora, eles voltam à configuração original. Tá? Eles voltam à configuração original. Todos os bracinhos ali, eles se alinham na posição das 12 horas. Do som apino. Inclusive os bracinhos onde vocês não tinham visto mecanismos. Todos eles vão lá e ficam na posição do som apino. Como se Asgard estivesse exatamente acima de você. Quando você olha pra cima, você vê que o teto... Tá aberto. Não dá pra ver o teto. Mas você vê o sol a pino sobre você. Aquele brilho intenso. E aí você vê uma pequena mancha. Como se fosse uma mancha solar. Que vai crescendo, crescendo, crescendo, crescendo. Quando você olha, tem um objeto despontando do céu em cima de você. Que você faz. Você estende a mão e cai sobre sua mão um rolo de papiro. Provavelmente é um mapa, porque a gente estava procurando um mapa desse lugar. Eu abro porque esse é o. Você abre e você vê o mapa. Eu tenho muito palpite ainda. Eu acho que aquela porta era uma armadilha. Pois é. Ah, tá aberto, né? Ignora o enigma, vamos pra frente. Vocês estão no I. Fica preso. Não, eu acho que a gente era... Porque ali é pra... Não, a gente podia seguir, só que a gente não ia conseguir o mapa. Isso. O enigma era pra pegar o mapa. Aí, era pra mostrar que a gente é um digno, né, de Asgard entregar o mapa pra poder cumprir o desafio. Não acabou por aí. Ah, vá. Não acabou por aí. Você pega o pergaminho, você abre e você vê um mapa. Todo desenhado no papiro, a tinta, tá? Cheio de hieróglifozinhos bonitinhos, tá? E aí você escuta plim, plim, plim, plim, plim, acabou de moeda. Quando você olha ao seu lado assim, tá chovendo de novo, mas não areia, chovendo moedas de ouro. Ei, essa aqui vai clicar papinho. Uma chuva de moedas de ouro cobre aquele chão de areia, aquela areia que tá te cobrindo até a cintura, as moedas cobrem aquela areia. É forma minha. Uma camada dessa altura assim de moedas. Nossa, é minha. Pega, meu cara tá ocupado. Dinheiro eu tenho, parceiro. Os diamantes que... Eu crio diamante do nada. Eu também, quer um peixe diamante? Quer um peixe diamante? Tenho 5 aqui ainda. Para de matar os peixinhos pra criar diamante. A gente tava viajando no mar, era o que tinha. Eu te faço quantos diamantes você quiser. Beleza, peixe diamante. Vamos tentar entender esse mapa. Não, o mapa é óbvio. É um mapa. Tá, a gente estaria em qual... No início. A gente começa do fim, aqui. De cima. E aí, a gente tem que ir até onde? Até esse meião aí? Então, a gente tem dois caminhos. A gente pode vir pra cá ou pode vir pra cá. É. Aí que eu saio. Salas distintas. Eu iria pra cá. Não saber. Aqui parece um altar, né? Então. A escadinha aqui. Então, justamente por parecer um altar, pode ser só o final. Não, pode ser só uma igreja. Se for seguindo toda essa lógica, a gente tem que pegar o caminho da direita, que a gente sai aqui e depois precisar estar aqui já. É. E aí, o que vocês fazem? Não, aqui você tem que dar toda a volta por aqui. Por aqui. Posso aqui vir pra cá. Vamos ser mais práticos. Sejam mais práticos. Peguei a chave. Vamos andando com a chave, ela vai dizer pra qual caminho a gente vai ter que ir. Na real, aqui. Se aqui for uma favela, aí a porta secreta. Então, é aqui, porta, tem que ser, porque aqui não tem ligação pro outro lado da mapa. Passagem secreta. Água pra vocês? Não. Não? Mais sul? Sim. E não é apelar. Se eu tenho uma ferramenta, eu vou usá-la. Vamos passar na da tomada? Ou vou passar na do... Quer passar na da tomada? Passar na da tomada. Na outra tinha do barco. É. Aqui tem a da nuvem. Ok. Parabéns a vocês. Vamos desvendar o primeiro enigma. Cada um de vocês ganha um ponto de inspiração. Menos o Murray, que ganhou 3. Tá bom, beleza. Ó, matou a pau. Eu tô com 8. Eu tô com 19. Com 19. Posso pegar 2 pontos heróicos daqui a pouco. É bom pra quando for sessões decisivas. Aí troca nessa sessão e boa. Sim. A chave tá pouco, provavelmente a chave vai ficar apontando pros dois lados. Não, vai apontar pra cá. Só tem um lado. É, no começo sim. Não, sim, o Paulo não vai chegar pra cá. Se continuar com a chave pra seguir, ou chegando aqui ela vai dar tilt. Pela bifurcação, hein? Então ela vai vir aqui. Eu não sei a gente se não acha... sabe se teria como. Eu não sei se tem desafios pra cobrir. É que eu não sei se a chave é mais inteligente. Tá sabendo que é uma porta secreta ou não. Tá porra, velho. Espero que sim. Mas como a gente tem o um mapa, a gente sabe que aqui tem uma passagem secreta. Lá eles têm caju, limão, laranja e uva. Lá na loja. Eu sei que essa marca tem também de goiaba. Eu fosse de goiaba também. Nossa, desse jeito, isso não tinha lá no ponto. Melhor. Água tratada e filtrada. Suco concentrado de caju, açúcar líquido invertido e ácidos. Suquinho? quem mais quer suquinho? Cozinha? Tá bom. Chorinho? Um caldo de cana. Carinha de pedra. Ó, faz tempo que eu não tô garrafa. Garrafinha com limão de calor. É bom, né? Mas garapa virou um negócio gourmetizado agora? Caro. Nosso né? Caro da porra? Não. Tudo que dá pra ter em futebol é que é gourmetizado. O cara inventa, né, filho? Vai botando, vai misturando qualquer coisa no negócio, ficou bom já é, tá vendendo. Amor. Oi. Por que você põe esse pães no congelador? Porque não coube lá embaixo. Não é pra... Por que no congelador? Pra congelar. Pra quê? Eu tava achando que era pão de alho, mano. Vamos comer esse baratinho aqui, que é um pão? Mas não tá congelado? Não. Não, ainda não, acho. Já tá geladinho. Tá duro já, né? É, tá maciozinho. Pão quente é cheio. Dá pra enganar a barriga. É pão com pão. Não tem salgadinho lá embaixo mais? Acabou? Salgadinho? É, não. Não? Que os meninos trouxeram, ficou aí, né? Por isso que eu perguntei. Ah, não, peraí. Aqui dentro, né? É. Vamos lá embaixo, tem que ser lá embaixo. No andar de baixo. Não. Eu achei aquela pão, tipo um salgadinho, aquele salgadinho com pão, todo mundo. É um mini pão. Aquele pãozinho com o frango. Bom. Salgado de frango, e aí, um alho, essas coisas. Vamos sair da sala agora. E a chave vai direcionando a gente. Eu vou pegar uma moeda e guardar. Pegou uma moeda e guardou? Ok. Bom, você sai num longo corredor. Um corredor que tem quase 100 metros de comprimento, 3 metros de largura e alto, pelo menos uns 12 metros de altura. Final dele, vocês veem uma porta, exatamente na metade dele, à esquerda de vocês veem outra porta. Ambas as portas são similares à porta que vocês acabaram de atravessar. Como? Eu não sei, né? Bom, vocês têm força, né, para puxar na areia ali e nas moedas, tá? São portas de pedra. Tem um dragão, de 6 metros de altura. Empurra, não puxa. Folha dupla. E com moldura de ouro. E maçaneta de ouro também. Não existe uma tranca, uma fechadura. Só a maçaneta pra você abrir e fechar. Meio. Se ela abrir pra dentro, eu consigo empurrar. Se ela abrir pra fora, não dá. Entendo, mas você não consegue fazer a metamorfose tipo meio dragão, meio humano? Eu quero perceber. Tipo... Quero que a gente saia da sala. O machado do Moin acende. Sim. Não. Já. Quando ele ativou o mecanismo que piscou a luz, já acendeu de novo. Era só pra não usar mesmo. Por que a gente usa taumaturgia pra abrir as portas? Até as grandes. Ele não para de ter uma limitação de tamanho de porta. E aí? Vamos saindo pelo corredor. Uhum. E eu quero ver se a gente chega nessa primeira porta, se a chave manda a gente virar ou não. Deixa eu ver. Que isso? Será que essa. O que será que tem nessa sala? Será que tem um trap, um desafio? Quando chega nessa primeira porta aí. A chave vai mandar virar. Acho que dá pra ir pros dois no caminho. A chave. Aponta para a direção dela. Aponta para o seu. Então a gente vai abrir essa porta, vai ser travada. destravada. Abrimos. Abre. Foi muito pesado, a gente de taumaturgia. Como é que é? A gente abre a porta. Com taumaturgia, se for muito pesada pra gente abrir com a mão. Uhum. Não, vocês conseguem abrir. Agora não tá mais fechada, cheia de areia, bloqueando. Vocês conseguem abrir. A porta abre pra dentro. Sai nesse novo corredor aí. E aparência similar ao local onde vocês estavam. Hieróglifos por todas as paredes. Uhum. Certo? É, chão de areia. O sol, né, um clarão vindo de cima, mas não um clarão que queima, um clarão morno, reconfortante, como se fosse uma carícia. Ai! Morri meu dedo. Você achou que era um pão? Essa carícia não foi boa, não. E aí vocês avançam pelo corredor até vocês chegarem numa bifurcação. Uhum. Quando vocês chegam na bifurcação... A chave aponta para a direita. Para a direita de vocês. Para cá, então. Que olhando o mapa no sentido de leitura... Olhando o mapa no sentido de leitura à esquerda. É o caminho, teoricamente, o caminho mais curto. É, depende de pra onde. É, depende pra onde mesmo. Ou a chave não é inteligente, ela não sabe o que é que liga. Pode ser, não sabe, que tem uma passagem secreta. Sei lá. Bem, vamos indo pra lá então, vamos indo pra onde a chave tá apontando. Ok. Às vezes na sala da tomada. Perguntou a pessoa errada. Bom, vocês seguem então por esse caminho e vão avançando por ele até que vocês chegam numa bifurcação e a chave aponta o caminho da esquerda. Caminho reto. Onde há uma porta. Uhum. Vocês chegam até essa porta. Ok. O que vocês fazem? Porque já está destrancada a porta. A porta está destrancada. Então eu abro. Você abre a porta. Acho que... Ah, você quer que ouve? É. É, pra ver se tem... Tá calmo demais aqui. Ah, desculpa. É que é o deserto, eu tô acostumado que não tem nada. Às vezes na superfície pode ter nada. Então. Nunca tem, na verdade. É. Ninguém quer que a gente escute. Ok. Você escuta. Já me fazia o quê? Percepção, no caso. Não preciso mais de da areia. Eu tô vantagem em percepção, não. Percepção, tô vantagem. Tá, tava com vantagem. Eu, é só pra visão. Ah, tá. É pra... Só pra ver. 52. Hã? 52. Eu deu 30. 52. 32. Tá. Certo. Você escuta atrás da porta, Ciri, um som como se fosse um vendaval. Tem um vendaval lá. E você escuta esse vendaval carregando areia. Tem uma tempestade de areia. Pode ser elemental? Pode ser. Não, eu acho que é tempestade de areia, vamos ser otimista. Vamos ser otimista. Vamos ser otimista, vai que dá certo. E aí, o que vocês fazem? Ok, eu vou pegar um manto, vou jogar por cima, porque eu não quero que entre areia nos meus ouvidos. E nos olhos. É boa. Já tava como elfo, já normal de novo. É, sugiro vocês se cobrirem, porque é uma tempestade de areia, provavelmente, então... Vou fazer o... como que é? O... Turbante? É, faz aquele negócio que o pessoal põe a cor. Certo. A gente se... A gente se veste como se fosse a galera do deserto, certo, pra enfrentar essa quantidade de areia. Viraram Sar Alan agora. Isso. O povo do deserto se protegem e... E eu abro a porta. Ok. Se for... A ideia é essa agora. É. Agora se for elemental, aí a culpa não é minha. Exato. Quando você abre a porta, você vê esse salão enorme aí, certo? Uhum. Diante de vocês. E exatamente no centro do salão existe, bom, a chão é toda de areia, tá? Uhum. Então tem areia voando pra todo lado. Exatamente no centro do salão existe um turbilhão de areia, um redemoinho. Tá? Um furacão de areia. Legal. Girando ali no meio. O que vocês fazem? Eu quero ver pra onde a chave aponta. É? Eu tô vendo pra onde a chave tá apontando. Em frente. Em frente? É. Bolinha. Aliás, em frente não, né? Na esquerda, tem uma porta pra esquerda. É, não, tá apontando, é... Ah, tá querendo virar. Mas apontar na inclinadinha pra baixo. É, tem que virar, então. Bom, é antes da... É, antes da tempestade, qual, né? A tempestade, ela pega qual... A sala inteira, praticamente? Não, ou tá uma... só no meio. No meio. Tô só, tipo, 3 metros aqui do... Isso, um raio meio, de 3 no metros. Meio ali. Mas, no meio, né? Essa passagem que já vai contornando a parede. É, ó. É por isso que eu tô... A intenção do primeiro. No meio do caralho, errei. A tempestade é grande. 24 metros de raio. Tá pegando a sala inteira. Tá okay. Tudo girando. É, porque essa é a dificuldade, né? Tem que ir em frente. A gente vai. A gente vai junto à parede ali e indo pra portinha que tem ali. Vai em direção. Isso. Eu, tá. Eu vou me garantir. Eu vou me transformar em dragão e vou entrar nesse. E ir junto à parede. É mais difícil de me levantar. É, ok. É. Ah, boa, boa. Eu vou segurando no rabinho do dragão. Falar de uma coisa. Daí vai segurando no rabo dele. Ok. Primeiro que acertar alguma coisa cortante, eu vou jogar longe. Tá bom. Ô, Silurim, vira dragão. Mil anos de dor. E entra na não, sala. Não, cortar, assim. E entra na sala, vocês escutam. E a tempestade vai mais violentamente pra cima de vocês, se concentrando onde vocês era estão. Era um elemental. Com licença, seu elemental! Quando vocês entram imediatamente. Eu tô vendo que tem alguma unidade? Eu tô de dentro. Talvez tenha resistência, não lembro. Os normais tinham. O Zé tá jogando Caminho das Índias, né? Bom. Ai, meu saco. Tá faltando um elefante. Essa musiquinha aí, caralho. Tá bom. Não, pode deixar. Tá bom. Só faltou o elefante. Pode produzir uma encanda, amor. Bom, vocês são atacados, então, exatamente por um elemental de areia. Vai até vocês girando e vocês conseguem vislumbrar os olhos dele no meio daquele turbilhão que empurra vocês violentamente contra as paredes, tá? Causando em vocês dano. Vocês podem jogar uma salvaguarda. Entendi. Agora entendi o que isso tinha escrito aqui. Tá, uma salvaguarda de destreza, dificuldade 47. Nossa, você tá louco, tio. Rapaz, ele nem joga. Então, pode dar uma salvaguarda de destreza contra essa chuva aí agora. É, eu não. Quer recomer o pano? Não, deixa o pano. Não, deixa o pano pra não chover na gente. Ah, tá. Mano, nem vou rolar porque tipo... É combate, 20 é carta. É. que as cartas lutas tinham que pegar a carta longa. O cavaleiro de ouro apareceu. Passei. Passou? 21. Só metadinha do dano. Tirei 21. Você vai usar uma carga do anel. Evasão. Então. 36. Ok, quem passou metade do dano, quem falhou o dano completo. Eu não passo. Não. 26 meu teste. Nossa. Aí o Giovanel devolveu. É 47 dificuldade. Não, é 34 meu teste. Eu bufei força, mas até foi destreza. Ah, eu... destreza é uma bosta, mano. Então, 6 de 10. Certo, são 8 de 10 dessa vez. Eu tiro 20 e eu não passo. 6, 8. Os dados explodem? Não. Quando eu jogo dado de 5 anéis, eu tenho vontade de explodir. Sobe tira 10. Ah, eu também. Você quer que eu tome uma granada nos seus dados? Vai explodir, só que uma vez só. O Vanessa queria. Nossa! Novos dados, 20? Mas não existe mais, né? Tá difícil, cara. É. 30. Tem que importar, e é caríssimo. É, o frete é mais caro que o dado. 42. O dado é 30 dólares. É tipo de boa. Só que o frete é mais 50 dólares. Então. Caralho. 50 pontos de dano. Portante mágico. Então 25 dólares. E agora vocês podem jogar uma salvaguarda de Constituição CD47. Nossa, tá no quarto. Você passou no teste e... Não, ele não passou no teste. Mas ele usou o bagulho de evasão. A carga do anel. É como se tivesse passado no teste. Desculpa, é 100 pontos de dano. Então 25. 100 pontos de dano. Então tava certo também. É, o meu é 50. E aí uma salvaguarda de Constituição CD47. Que caro, hein? Esse é bom passar, hein? Passei. Não, aí, 36. Passou a inspiração que eu peguei aqui. Passou? 48. Boa! Beleza. Ah. 36. Ok, a dificuldade agora é 49. Entrou nele, ó. De 49. Desnecessário. Nada desnecessário. Você quem passar, metadinha. Quem falhar, reduz os pontos de vida máxima em 100. Esse foi de destreza. O de destreza foi dano cortando mágico. Esse é o de Constituição. Será que o de Constituição vai ter uma resistência lendária? 52. É uma ideia. Okay, passou. Posso enrolar meu PC? É, vou usar o Ponteiroi para resistência lendária. Ok. Então reduz o ponto de vida máximo em 50. É o mesmo. Conforme a areia vai batendo os seus corpos e cortando vocês. Né? Ela ao mesmo tempo vai levando também embaixo do nome dado dos corpos de vocês. Vocês vão secando, como se vocês estivessem sendo a magia secar ou maior que a massa. Não, eu já estou marcando aqui a vida máxima. Então ela vai reduzindo os pontos de vida máxima de vocês. Acaba a magia. Independente se a gente tomou o primeiro dano ou não. Porque se tomou 25, aqui é sua vida total. Não, Diego, tá aqui, ó. Aqui é minha vida atual. Sim. Ok. Minha vida máxima. Iniciativa. Sim. Tira 50 daqui. Tá vendo que esse aqui ficou menor que, ficou maior que esse? Ah, não tá. Pode ficar. Ah, tá. Então ele se molda. Pra você tomar mais 25 de dano. Entendeu. Iniciativa. Joga a iniciativa. Só lembrando que salvaguarda de sabedoria vocês têm vantagem. Tá, ó. Vou ativar a fúria suprema. Então tem mais 5 na iniciativa. Pô, esse dado é um demônio. Caramba, tirou um 6. Vou rerolar. Meu deu 40. Vou rerolar. Deu 32. Vou rerolar. Então eu tenho uma iniciativa aliado. Alta que eu quero colocar. Puta que pariu, tirei 1. Pô, tamo igual então, eu tirei 2. Ah, pega uma cartinha! Dá uma cartinha aí. Não pegamos cartinha. Quando rerola, eu fico com melhor, né? Sim, então não pega a cartinha. Mas só vou pegar a cartinha. Tem mais 5 na iniciativa. Então era 6. Quanto é a sua, Célia? 32. Então, quando eu assumo, Morin? Vou jogar aqui, peraí. Então tem 21. Quando eu assumo, Celerim? 40. 21 com 13, 34. 34, Morin. Vocês vão poder fazer muita coisa, porque eu não sei se ele toma dano físico. Ninguém sabe. Porque eu não tenho mais dano de fogo. Por quê? Machado tá apagado. Machado tá aceso, tá, já. Era só naquela sala ativar a armadilha, né? Ô, Diego, o machado voltou normal ou é na masmorra inteira? Tá funcionando normal. Ah, tá, então, beleza. Eu achei que era na masmorra inteira. Então, Celerinho, você acha o primeiro. Tá. Primeira rodada foi ação preparada desse elemental, só tava aí a Egras. Aguardando pela presença de vocês. Tá, deixa eu ver. Eu vou atacar e vou bater 38 de dano. Minha vida. Bate aí. Eu vou ter que ativar a aura, né? Aí eu vou jogar. Você acha que a minha aura me fode porque vai pegar concentração? Fazer uma praga de insetos, só que transformando em elétrico. Na onde eu tô vendo que é o meu demônio. Ok. Deixa eu só achar aqui a magia. Mas você vai fazer um save, deixa eu ver. Não, pode transformar o cara em vidro. É. Transformar o alimentar em vidro. Dar uma rajada de fogo no vidro. Esquentar o ponto e ele virar vidro. Vira vidro. Então faz isso mal de tudo. E do elétrico também. Um raio safe de construção. E transforma em vidro. Assim, porque... Sei de construção. Só achar o ponto certo da. Eu não tô te chamando! Bateu a mão! Eu não tô te chamando! Passei que tem bastante dedo. Não. Tá vendo? Não, vamos fazer carinho, beleza. Tô com você. Dá 3 dedos, hein? Você tem 3 aí, né? Não. Só tem 2? Não, eu pego o meu aqui. Eu tenho aqui dedos, Bert, se você quiser. Quanto você quer? Eu tenho mais, eu tenho mais antes. Não, só 3 tá bom, porque eu jogo 3 vezes. É 9 dedos. Tá bom, viu? 3,5 entre 3 e 12. Nossa, Briadinho. Não foi 7 no outro, mano? Não, foi 2. Não, teve um que você tirou 7, mano. Foi 7? Foi, você tirou um 7 e 2, 2. Não, um foi 1. Tá, então deu 9, deu 10, 22. Não tenho só 3 de 2. Agora é um 7. 22. 26, 33, 47 de dano. Horrível, não tirei. O maior foi 7, 9 de 12. Se você quiser usar depois. Ok. Quanto de dano? Bom, tem que fazer uma salvaguarda, né? De? Constituição. Mas será que abaixar a música um pouquinho? Constituição eu tenho bem, hein? É o que eu mais tenho. Mais 29. É desvantagem, nossa. Não sei se tem. Com desvantagem? Putz, eu tirei um crítico. Joga mais um daqui. Com desvantagem, mano? É. Vou gastar um ponto herói pra rolar com vantagem. Me dá uma carta do 20 aí. 20 com 29, 49. Deixa eu ver aqui agora. Como é interessante. E agora passou. Não é, passou. Passei? Passou por um também. Eu tô brincando. 49. Não, eu tô. Calma aí. Essas contas tá dando 8 de diferença um do outro. Porque um é 8 mais alguma coisa, não é? O outro não. Faz sentido. Calma aí. Não, você fala, eu tô vendo você é. Pelo menos 6. Pelo menos 6. Pelo menos 6. Pode ser 16 também, eu tô vendo se é isso. Tá, decide aí. Que é 8 mais modificador de habilidade, que é 14, dá 22. Mais proficiência. que é mais 12. 22, 34. Mais 11. Mais o. 34. Mais 11 do Deus. 45. Não, foi por 16, né? É 65. De primeira. 65 de dano. Não, 65 de resistência. Ah, o dano foi 48. Ah. Foi pouquinho. 48. Ok. Tá. Que tipo de dano que é? Elétrico, normal. Elétrico. Lightning. Certo. Bom, Celerinho, você dispara então aquela rajada elétrica, que são faíscas que vão como se fossem pequenos gafanhotos atacando aquela nuvem de areia que está envolvendo vocês, certo? Uhum. Ah, isso é magia. É. Ok, você tem que fazer uma salvaguarda de construção, teste de concentração para conseguir conjurá-la. Vou dar 10 ou metade do dano que você tomou antes, que era 100, então 10 ou 50. Não, eu tomei 50, eu tenho resistência. Tem resistência, então 10 ou 25. Então é 25 a dificuldade. Deu 15 no dado, eu tenho mais 27. Beleza, passou fácil. É, aqui. 42. Outro detalhe, vocês estão cegos por conta da areia agora. Só, ainda bem que eu tenho percepção a cegas, não tinha errado a magia. Ainda bem que a gente tá segurando o rabinho do dragão. Isso aí, o rabinho do dragão tem percepção a cegas. A chave tá flutuando na sua mão? Na parede. Por quê? A chave tá flutuando na sua mão? Tá. Então estalo. Não, tá flutuando. Não, você não segura a chave. Eu rabinho do dragão, que eu fiz não na é, parede. Eu preciso soltar. Não, você tem que soltar, ela fica assim, ó, a bússola, ó. Se eu segurar pelo negocinho. Eu tô entendendo que foi tipo, você ficou com o rabo. Não, mas óbvio pra mim que eu ficar. Eu faria assim, né? Não, eu faria assim. Eu faria assim, muito estiloso. Por isso que eu não daria uma estecadinha assim pra só pra ver se aí o negócio sai voando e vai embora. Aí a chave fala assim, não quero mais. É, porque a chave é meio inteligente. É. A chave te abre. É, por isso que ela serve. Bom, você dispara. Aquela rajada, como se fossem insetos atacando. Vai girando aquela nuvem de areia e dissipando a sua eletricidade. E você percebe que ela não é muito efetiva. Consegue ferir ele, mas não como você gostaria que ferisse. Ele tem resistência ao dano elétrico, infelizmente. Sim. Tá, o que mais você faz? Só isso daí. Eu tenho que tomar cuidado, eu não posso ficar andando muito. Na verdade, eu vou ir andando. Tentar ir andando e indo pra parede e indo pra porta. É. Certo. Porque se eu tô cego, eu presumo que os outros também estejam. Aí ele vai seguindo pela parede. Ok. Beleza. Bom. Você consegue se deslocar um quarto do seu deslocamento normal nessas condições aí. Tá, deixa eu ver. Deixa eu andar. Eu vou 42 metros. Você vai voando? Na tempestade? Falou voando. Ah. Não, eu ando 21, mas eu vou 42. Então considera o ando. Considera os 21. Ele por 4, 5 metros, né? Mais ou menos. Isso. 4 metros e meio. Então avança 4 metros e meio aí na direção do baratinho. Vocês querem botar no tabuleiro? Eu acho que não precisa. É muito longe? É longinho. O suficiente pra vocês não chegarem numa rodada só. Ah, então tá tranquilo. Vou propositar isso aí, imagina. É, conta aí, a hora que a gente chegar. Você avisa. É. Beleza. Porque provavelmente só eu vou andar. É. A gente vai dar um passo e parar. O Grião fugiu. Eu ando. O que aconteceu? O Grião fugiu. Ah, é? Eu ando todo. Então, Warren, você. O Grião fugiu e tá arrumando um FC aqui embaixo. Me levantar. Aham. Da. Tombo que eu tomei na parede. Nossa, eu tô brincando, vocês estão presos. Não, lá. Vocês estão em pé. Não, mas eu tô vendo dano de confusão, filho. Confusão. Não foi de mim, foi da tempestade. Sim, então. Por imagino que fui jogar pra parede. Não, é areia. É só areia passando, areia cortando você. É. Eu adorei, beleza. Não tem efeito de deslocamento, infelizmente, deveria. Tá agarradinho no rabo do celeirinho ainda. Sim. Ah, se não, se a força do vento não me jogou pra fora ali, então eu tô. Continua agarradinho no celeirinho. Agarradinho no celeirinho. Acho que eu vou passar ação. Não é nem revidar a areia? Ah, mas aí eu teria que me desprender, né? Me soltar. O que eu quero fazer, se eu quiser do jeito que eu vou fazer, eu vou pegar você, vou atingir todo mundo. Ah, eu esqueci. Quem falhou no teste de salvaguarda? Do quê? Pra... Se for Constituição, fui eu. É, de Constituição. Fui eu. Só você? Acredito que só. Você tá cego e tá sufocando também. Você vai sobreviver durante uma quantidade de rodadas igual ao seu modificador de Constituição. Porque a areia, ela arranca... O seu turbante ali, naquela ventarola violenta, né? Entra nos seus olhos, deixa cego, entra na sua garganta, né? Cai assim na sua garganta, no seu nariz, você não consegue respirar. Você tá sem então provavelmente respirar. Eu não vou conseguir agir também, né? Não, agir você até consegue. Eu não vou conseguir porque o que eu vou fazer vai querer usar o sopro. Como eu tô engasgado, eu não vou conseguir fazer. Eu imagino. Até consegue. Consegue sim. Não é só engasgado, né? Sufocante é. Respiração. Se você respirar pela boca, aí é outro problema, é dos 500. Tá, então eu vou soltar ali o celeirinho. O negócio entrou assim na sua garganta, tira o seu fôlego, tira o seu oxigênio. Ah, você tá. Não tem mais oxigênio. Mas você ainda consegue cuspir o seu sopro, né? As chamas. Você vai continuar sem respirar. A areia só tá atrapalhando a respiração. É. A areia que entrou tá atrapalhando. Então eu vou largar o arcal do celeirinho ali. Tipo, meio que vou me direcionar ali, meio que nem me posicionando frente, né? Aham. Uhum. E vou dar um sopro infernal. Ok. Que aí você tem que fazer uma... Até de... Destreza? Resistente de destreza. Com 8 mais... Meu modificador de constituição mais proficiência. Então, 18 com 12... Não, tem mais. A gente tem quanto de bônus? Não, é 12, né? Não aumentou. Aumentou a proficiência ou não? Não, 12. Então, 18 com 12, 32. Você pode fazer a conta pra nota aqui. Tem a CD de magia. É 32. Qual que é a dificuldade? Destreza, 30. Né? É 32. 13. Tem quanto de força? Mais 22. 35. 10. Não, Constituição eu tenho 10. É Constituição, não é força. Constituição? Não. Eu faço destreza, né? É, você faz destreza, que ele okay, tá fazendo. Ok, 35. Passei? Passou. Passou, então você vai tomar metade do dano. Metade do dano. Então eu vou jogar, acho que. O dado aumentou, né? Uma vez, isso. Que eu jogaria 8d6, então eu vou jogar 8d8. Pô, é verdade, eu tive que dar um dado de dano a mais em vocês. Não tinha, não. Não é fogo. Tá. Alguém me empresta mais 2D8? Eu jogo duas vezes. Nossa. Cuidado com o meu azarado. O meu azarado. É, isso é mesmo. Tá com entre as 6. É, 14. Sobre 25. Área, né? 25. 43. Então 43. 25 com 43. Não, 43 total. Não, 43 total. Então 43. 21. Passou. 21, que ele tem resistência. Não, porque você passou o teste. Então. É, você toma só metade. É metade a metade. É, que eu não sei se tipo. Mas é tem resistência de dano que é. Ele tem resistência ao fogo. Só fogo? Só fogo. Você dá aquela cusparada de fogo, Murray. E aí você vê, a areia ela se transforma em vidro. Em seguida ela é estilhaçada e volta a ser areia novamente. Seu sopro de fogo também não é efetivo contra essa criatura. Não é efetivo contra essa bosta. Sabe o que, que é efetivo? Sabe que eu sei que não deve ser efetivo. Eu não posso também falar, né? Você tem que Sonic descobrir. Também não deve ser efetivo. Sonic também não deve ser efetivo. Porque é de vento. Tem coisa aqui que é efetivo. Duas ainda. Areia. Uma que é vezes dois e outra que é vezes três. Ah, é água, né? Água. Nome é areia. Só que como que vai dar dano pesada de água? Pesada. Né? Gelo? Com água. Pula da água. Ou gelo. Isso, faz uma cachoeira ali. Jeff, eu vou usar pulsação. Waterfall. Faz a magia do banho. É que aí eu vou estar usando metade. Faz a magia do banho. O quê? Eu poderia usar uma pulsa de ação e usar a runa da água. Pode fazer, ué. Então eu vou usar uma rajada de água com a runa. Ok. Que é só tem um problema, né? Água não é dano no D&D. Exatamente, é isso que eu tô falando. Não existe dano de água. Então abandona, mano. Não, gente, mas água. Você pode usar a runa e dar o dano de acordo com a tabela de runa. Porque é ruim, mas, né? Mas de que coque, a água é concussão. Isso tem que escolher. É, água seria concussão. Que é porrada. Tipo, não tem o estilo água. O dano água. O pra que causar eu dano, acho... vai causar o dano de concussão. Pode, dependendo de como for, causar dano cortante. Caramba. Então não vai molhar a areia. Você nunca viu cortar metal com não vai causar o que a gente tá pensando que vai causar. Tipo, molhar a areia. Mas será que não é porque é muito pesado? Pressão. É pressão. Então, mas eu acho que ele continua sendo concussão ainda, não? Faz muita força. Tá, é a concussão que corta, ok, mas não considera como dano cortante. É, a ideia é que corte, mas é por porrada. Porrada. É uma porrada muito fina e muito rápida. Tenta gelo, então, né? Então a gente considera como dano cortante. É. Caralho, não tem runa do gelo e não tem como... Não tem runa do gelo? Não tem todas as elementais? Não, todas as elementais eu tenho. Água e ar dá gelo. Aí não sei se tem como mesclar as duas. Tem, claro que tem. Dá, adiciona 5 na dificuldade. Tem a regra pra combinar a runa aí. Então eu vou fazer isso. Adiciona 5 na dificuldade. Então eu vou mesclar as duas. Vai ativar as duas e dar uma... E aí que o que tipo... você vai fazer? Você vai jogar teste, você vai usar seu nível. Deixa eu ver aqui. Escolhe qual que você é mais forte primeiro. É, isso que eu vou ver agora. Peraí, cadê a... Ah, as duas é igual. Tá. Eu acho que eu vou jogar. Quanto que dá 17 na tabela? Jogadora de Diamond System. Por quê? 17 na tabela? 17 dá. Usa focos de ar. Um D10 mais um. De ar que dá dano de frio. Mas é. É Alchemy. Aquele jogo de internet. É o básico. Não, melhor você jogar o dado, né? Um D10. Jogador de Diamond System. A vida é da madeira. Joga com vantagem, não. Deixa eu jogar com vantagem. Se eu jogar com vantagem, eu não. Teste de negócio de runa. É. Em Ars mágicas. Teste de runa, joga com vantagem. Não, normal. Estender, criar, alterar. Então eu vou usar como base. Não lembro também. No Diamond tem. É criar, entender e controlar, se eu não me engano. Deu quase? Sim. Então vem quanto que é o 22. Diamond chupinhou, então, e Ars Mágica também. Com certeza, 2d6. É, porque seu teste é 22, só que você vai pra 27, mas como é duas runas, você tira 5. Eu não tiro 5, é 5 na dificuldade do teste. Então fica 32. É o teste cheio. O 5 aumenta a dificuldade ou ele reduz a efetividade? Não, adiciona 5 no teste para resistir à exaustão. Tendo a dificuldade. Também impõe um nível de exaustão extra caso na falha. Então vai pro 30, então vai pro 27 mesmo, só que sua dificuldade vai resistir a 32. Proficiência para jogar. Proficiência não, inspiração para jogar com o resultado. É, quanto deu o total do teste foi. Dele? É. Pode jogar o ponteiro lá que pode remolar. Então, vai somar as duas runas ou não? Não. Você pega uma runa que principal e tem uma runa que auxilia. Tem, mas a gente já fez todas. Aí vai dar 27, né? Porque é 22 você tem? É. Então vê quanto que é 27. 7d6. Então daí você vai causar isso aí de dano. E sua dificuldade pra não tomar exaustão é 32. Que é 5 a mais. E a runa é, isso, né? É só... a runa... E o teste que eu tenho que fazer é Constituição, né? Sempre, isso, sempre Constituição. Tá. Então, 7d6. 7d6. Não joga o salvaguarda, não? Não. Tomando seus custos. Não, você joga. Não joga, não. É que eu jogo. Não joga, não. Jogo sim, palhaça. 9. Engraçadinho. 27. É, que nem Miselo Mágico. 27? Só não sei automático. 6. 15. Só que eu não sei qual elemento que é. 15 com 10, 25, mais 1. 30. Dano de frio? Isso. Ok. Você dispara aquela rajada de energia congelante. Atinge os grãos de areia, eles se congelam e são envoltos numa camada de gelo que é estilhaçada pelos incontáveis grãos de areia que vem em seguida. E tudo volta a ser areia e se mescla ao gelo. E a areia é mais quente do que o gelo ele é sublimado depois disso. Ele é imune a dano de frio. Essa é uma areia que não move e não funciona. O frio não dá certo, o frio não dá bom. Então testamos, não deu. E tá outra coisa. O frio simplesmente dessa forma não dá bom. Então eu vou fazer o teste aqui. Não tem acerto automático pra 32? Aí é ele de novo. Eu tenho 22 de constituição? É. Tiro 32, né? Se ele tira 33, né? Eu tiro 10, eu passo. Passei. Vamos vencer, usou magia? Não, né? Não, tirei a runa. Runa e habilidade. Tá, a runa nesse caso aí conta como se fosse uma magia, porque você tem que se concentrar nela. Tá? Joga uma salvaguarda de Constituição CD 25. Passa, né? Tem que tirar 5. Mais. Não, é, tem que tirar acima de... É 3, okay. Tem que tirar 3. É, acima de 3. Fazer toda... Tudo quanto for magia e efeitos assim... Passei. 3, tem que fazer 3. Um teste de concentração. Então, beleza. Tô esquecendo tudo isso, tem que ser antes. Bom, ele é imune, é isso, beleza. E aí ele, novamente, ele continua em forma de redemoinho. Vai ferir vocês novamente. Então vocês podem jogar uma salvaguarda de destreza. CD 47. Puta, 7, 37. 34. 39. Vem a cartinha aqui. Não. 61. Eu 21, uso outra carga do anel. Deu 30, passou perto. O dano total é 102. Tá. É um dano cortante mágico. Quem passou toma metade. 61. E aí joga uma salvaguarda de Constituição, mesmo a CD. Porque isso vai sugar suas unidades e reduzir seus pontos de vida máximos também. Como é obliterante essa merda, mano. Que reduz a vida máxima, porra. É, sempre assim. Sempre tem alguma coisa. Quando é obliteração, essa merda. Quanto que é a dificuldade? Tem que 40, 40. Vocês de alguma forma, olha. Eu não faço. Tem que tirar. Tem que torrezar pra carta, né? Tem que enrolar pra encontrar a forma de causar dano em vocês. Falei. Bando de arrombado. Falei na apelão. Caramba, deu 47. Certinho? Certinho. Cala a boca, Brad. Fala, passei. Tá, tirei 3. Nossa, ok, a dificuldade agora é 52. Falhou. Você pode falar também agora? Agora sim, né? Ah, não, não passei. Eu entendi esses mais 8 aqui, é o bônus da Lisbeth, mano. Mano, que pé d'água. Aprenda uma coisa, Brad. Agora eu vou ter que fazer a conta. Não tem 2, tem 4 aí? É porque eu tenho mais bônus fora o básico. Agora eu vou ter que fazer a conta. É. Ok, você tem mais 2 pontos do herói. 3. Mais 8. Não, vamos lá. A Lisbeth te dá mais quanto? 7. Então só com 7 eu passo. Mais 7, mais 1. 47, ah, mais é mesmo? 7. Comeu. Eu nem tava somando. Ah, isso. Eu vou bater em você, Brad. Eu tenho uma, a gente tem mais um no cajado de tem mais 8. Esse mais 8 aqui, então a dificuldade era maior. Porque o mais 8 é disso, mano. A dificuldade é maior? Maior quanto? Não, é. Não, a dificuldade meu... do meu sopro era maior. Ah, já foi. Não. Isso aí isso não é só pra gente. Ele, defender. Ele tem imunidade. Afim. Mas então, isso aqui tá somando pra mim também, né? Não, isso aí é quando você vai se defender. Ah, tá. Só pra. Só isso. Beleza. Ô Jeff, o nosso na verdade é o meu da 55, né? Tem o 7 da Nesbit e 1 da Toff. Um simples passe aí resolve. Ok. Você só foi e fudeu ela, é isso? Não. Não, porque eu também não tinha somado. Eu joguei o dado e subi meu básico. Ninguém tinha somado. Aí esquecido. Eu tinha dado 47 certinho pra dar um. Pai 37! Olha na boca! Eu acho que na primeira eu passava, eu tinha somado mais. Beleza. 8, mano. Beleza, ok. Vocês passam primeiro da só metade. Isso foi a constituição? Isso. Então reduz os pontos de vida máximos em 51. Nossa, mesmo passando? Aí. Mesmo passando, metade. Eu reduzo em 102? 102. Eu vou ficar tomando dano só na vida máxima, mano. É, mato, isso aí, cara. Até cair. Essa é a intenção. 102. Eu tô na minha vida máxima. Que ok, 38 agora. Tô em forma de redemoinho. Ah, é verdade. Quanto que o moinho me deu de dano? 24, porque eu tenho resistência do primeiro ataque. Aí, o mestre não tá nem calculando. Então é 12. Passei. Eita, tá. Quanto você me deu de dano, Silerinho? 48. 48, então 24. Nossa, também. Meio um par de passa porrada também. De dano só na também da passei. Massa, então que da... Eu sei, mas é fácil, né? 24. Total, né? É fácil. Você tirou 40 no outro lá? É, fácil. Ok, Siri, você. Vamos lá. Eu quero ver se talvez faça sentido pra você. Faz. Ah, que bom. Diga. Eu quero usar a runa do eletromagnetismo pra carregar as partículas dele e fazer com que elas tenham uma repulsa com o nosso campo eletromagnético. Como é que é fazer esse arranjo? Você quer ionizar a areia? Isso, pra elas repelir pelo nosso campo magnético. E aí elas não chegam a gente. Não, Marie não. A ideia é muito boa. Mas não vai. Mas não é tão fácil assim. É a vida. Porque, então. É a vida, paciência. Não deu errado. É, ele não porque vai deixar... vocês não têm um campo magnético assim extremamente forte pra repelir alguma coisa. Até gera magnetismo. É por isso que eu vou usar a runa. Dá pra potencializar esses campos. Então, vão ser dois testes, né? Tudo bem. Usar a runa duas vezes. Tá. Seria mais fácil fazer um bagulho ações. Conjunto, mano. Então... Eu gasto um ponto heróico se você quer. Eu acho que, na verdade, ele tem um campo magnético por si só, não tem? Eu sei lá. Tem, mas é fraquinho. Pra esse nível de efeito que ela tá querendo, é muito fraco. É que a ideia seria, em vez de potencializar, é tentar fazer o mesmo, né? Porque a gente só inverte. É sintonizar com ele. Pode ser. Em vez de tentar potencializar, a gente pode sintonizar, porque aí vai dar mais com mais a repelir. Então, mas é muito fraco pra se repelir. É fraquíssimo. Eu potencializo. Eu gasto um ponto heróico pra ter um pulso de ação. Ok. E aí a gente... Eu faço as duas ações. Eu potencializo e depois eu faço o repelir. Na verdade, você vai ionizar a areia e ionizar vocês, né? Isso. São dois alvos diferentes. Só com cargas diferentes. É. Ok. Então você vai fazer... Ionização em vocês, ok. Tá. Pra fazer nele, eu vou jogar uma salvaguarda de constituição que tá alterando a estrutura física dele com a runa. Uhum. Pra ver se ele resistir a esse efeito e a dificuldade vai ser o valor do seu teste. Meu teste. Tá, e você ganha uma inspiração por isso. Obrigado. Eu tenho 20. Né? Agora eu tenho 20. Muito boa ideia, fantástico. Quanto que é a dificuldade? 48. Peraí que eu vou conversar com os meus amigos se eles acham que é um bom valor. Eu não lembro quanto ele tirou ali, mas tava nessa faixa. Ele tem um bônus de mais 29. É um ótimo valor. É um ótimo valor! Só três, só tem três números que ele chega, né? Tá bom. Você acha que deixar esse mesmo então? Ah, qualquer coisa. Você dá um luck nele. Verdade, né? Vai lá, amor, pode rolar. Ok. Rolando. 13. Valeu. Com mais 29. 42. 42. Resposta pro universo, a vida e tudo mais. Ok. Falei? Falhou. Vou gastar uma resistência lendária então. Filho da puta. Tem recurso. Mas caralho, um bichinho bosta tem resistência lendária? Um bichinho bosta? Não existe mais bichinho bosta nessa aventura, nessa campanha. Se ferrar. Os bichinhos bosta são os players. Percebi! Não, tem os bichinhos bosta aqui, mas são os encontros aleatórios. Isso é um encontro programado. São três encontros programados. Esse. O chefe. Elemental de areia. Error. Um outro que eu não vou falar. Alô! E o guardião. Que é grande, porque o bagulho é feito pra ele. É. É. Ok. Ele consegue resistir, então. Tá bom. Próximo. Quer fazer alguma outra coisa? Não tenho mais o que fazer. Foi boa, ainda é pra caralho. Eu sei que foi. Beleza. Então, fez o Celerim. Explorar com outro que talvez funcione. Talvez não funcione, porque é benéfico a ele, mas a gente vai descobrir isso agora. Eu vou bater a pata no chão e fazer uma onda trovejante. O elemental é pequenininho perto de vocês. Aí vai dar dano. É elétrico e radiante. É meio a meio. Combinando com a runa do vento. Elétrico e radiante. É. É metade elétrico e metade radiante. Então o vento se marca. Vai fazer outro save throw de constituição, contra vantagem. Mas a runa do vento não é muito boa. Por isso que eu não usei ela. É metade elétrico e metade radiante ou é os dois danos ao mesmo tempo? Não, é uma. Dois terços elétrico e um terço radiante. Ok. Beleza, eu rolo alguma coisa, salvaguarda? Constituição. Constituição, é o que é melhor. Eu tô sem recurso, gente. 19 mais 29. 38. Valeu. Não. 65. 38. 48, né? É. O ataque físico não consigo bater. Falhei. Mas eu já tô ajudando. Causa dano. Dano radiante. Ele é imune. É isso que eu ia pensar. Dano radiante ou não. Então é necrótico que funciona. Bênção de Asgard. Necrótico, Force talvez funcione. Não, Force não deve ser neutro. É, então, geralmente ninguém tem. Poucas coisas têm resistência ou imunidade a Force. Então, eu tava tentando achar a vulnerabilidade dele. Você quer o que, Brad? Tá no caminho, acelerinho. D12? Tem 3 aqui, ó. Essa eu vou precisar de 8 mesmo. Dano que ele tem, é vulnerável, é mais forte do que vocês imaginam. Eu tenho 4, se você quiser. Aqui eu achei. Um quarto. Vou jogar com o meu azarado, né? Tem certeza? Tenho. Alguém quer outro pãozinho congelado? Não. Obrigado. Vou tomar um pãozinho congelado. Tem que ameaçar. 37. Sim. 41, 48, 58. Deixa eu ver se é 8 ou 9. Quer mais um? Esse pãozinho é legal. Pudiquinho. Vamos ver se eu faço pudim de pão com eles. Na sexta-feira. Muito bom. Já que a gente não tem mais aula. É 8. Quanto você fala em 59? Ih, eu não prestei atenção, perdão. Bom, vocês aí. 71 de dano elétrico. E tem dano elétrico, tem resistência. Aham. Deixa eu ver o que eu posso aqui. Ok. Como bônus, eu vou gastar 2 pontos de feitiçaria. Não, se você for imune agora também, aí vai ser. Opa! Salve agora a Constituição, CD25. Eu tenho 27 de bônus. Não esquece. Só não tirar. É, eu também não rolei por causa disso. 20. Pega a cartinha. Então rola porque pode sair um. Ou pode ser um 20 se pegar uma cartinha. Mas eu jogo com vantagem. Só sair esses 2 uns. Tá. Pode sair um 20. E agora o segundo. passei. Eu vou fazer um rugido na mente dele. Zombaria maliciosa. Faz um save de sabedoria. E aí são 7d6 de dano psíquico. Save de sabedoria. É. Vantagem também, todas as vantagens. Não dá, não dá. Vai você não. Deixa eu... 18. Qual é a dificuldade? Essa é 55. Falhei. Falhei. Quanto que é o dano? Calma aí. Um momento. Mas peraí, se eu passar eu tomo metade? Não, você toma nada. Toma nada? Porque é trip. 12 com 10, 22. Pensando. 23 de dano psíquico. Que o dá um rugido na mente dele. Tipo que nem aqui fora. Ruge mais alto do que você. Se chacoalhando, tipo, você percebe que você afeta a constituição formada do redemoinho. Pode full, tipo, é efetivo pode nele, cancelar. Mas ele ruge pra evitar o dano. Gasta uma resistência lendária dele pra ele não tomar dano. Cancela o fogo e que o poder de quarto é de fogo. Então ferra ele, bastante psíquico. Mas vai ser um full counter. Não sei. Ó, acabou de gastar uma resistência lendária num cantrip, meu. Que era dano psíquico. Provavelmente o psíquico é fraco, porque é forte contra ele, mano. Vou testar. E foi tipo 20 de dano. Pokémon lutador. Pokémon lutador. Vou testar profundamente. Já foi duas resistências, pelo menos. Ok, é. Foi, Serenim. Foi, agora foi. Então você, e eu tô continuando andando, continuo andando pra porta. Pode. Ok. É você, Mori. Tô chegando perto da porta, você já tá percebendo a presença dela. Aham. É você, agora. Você, Mori. Dá um ataque epilético aí, causa dano psíquico nele. Ô, o Julião mandou essa no evento, que cuzão. Então usar... a runa do primórdio pra canalizar a quintessência e pra transformar a matéria da matéria, não sei se seria essa palavra, né? Toda vez que a areia bater na gente, em vez de dar o dano, ela curar a gente. Vou alterar pra isso. Caralho, que ideia genial, ponto de inspiração. Né? Vai, joga o seu teste, que isso vai ser dificuldade pra minha salvaguarda e constituição, porque tá alterando ele também. Posso fazer isso na magia dele? Deixa eu ver. Tá, antes disso, só aguarda a Constituição, CD 25. E só eu me curo. Você tomou 100 de dano? Foi. Então você deu 51. Ah, vou jogar pra ver se sai 20 negócio, senão eu compro herói. Peraí. Então, 12. Ideia boa, cara. Ideia boa. Só que tem que passar na concentração. Lembra que você está sufocando e morrendo. Não, morrendo não. Estou sufocando. Puxa, tem 10 turnos. De boa. Então, 12 com 22. É, não dá. 34, mas 8 não vai. 42. Mas por que que 8? O 8 não soma, não sei. Porque eu tô fazendo o negócio por causa do dano de contusão que eu tomei. Como eu não tomei metade, tô tomando um bagulho cheio pra mim. Então minha resistência é o dano... Tá fazendo um teste de concentração. Teste de concentração pra magia. Mas teste de concentração você não soma o 8 da lista. Metade do dano ou 10, né? O maior. Você me entrou? É? Você me entrou de constituição. É, só agora é constituição. É? Porque como eu não reduzi, tipo, não tomei 50 de dano, então não faz 25. Não é 50 o teste. Não, o teste, o da Lisbeth soma no de morte. Soma também? Soma. Então, não sei o que isso vai dar. Vai gastar ponto heróico pra firmar resistência lendária? O monge, quando tem bônus, tem. Não sei que isso vai brincar, mas eu vou. Front morte. É. Vou evitar. Boa. Ok, você consegue então conjurar a magia. Entre aspas, né? Porque você tá usando runa. Você concentra na runa do primórdio, você olha aqueles grânulos de areia e concentra neles pra destransformar eles de grãos abrasivos de areia em... Nossa, bálsamo senhora, de cura. Oh, alguém dá uma força aí, mano. Não, não é bagulho da runa. Você ainda pega uma carta normalmente? Pega a carta normal? Sim. Você tem um ponto de life, não tem? Eu acabei de usar. Acabou de usar pra passar no teste. Toma, isso aí, pelo amor de Deus. É. É bem melhor, né? É. Qualquer resultado é maior. 16, menos outro 28. 44. Então, 44 da runa. 44 é a dificuldade pra eu passar. Isso. Tá de boa. Tá de boa. Mas que eu ganhei exaustão. É Constituição? Constituição, tá tentando alterar o físico dele, né? Falhou. Opa, 4. Fala feio, hein? 4. Pelo menos ele gasta a última resistência lendária dele. 29. É. Você começa a transformar aqueles grãos de areia abrasivos em algodão embebido com uma solução curativa. O elemental se contorce e ruge e os algodões explodem e viram novamente grãos abrasivos de areia. Resistência lendária gasta. Então no... Tem mais ações? Não. Então, a vez do elemental de areia. Tá, eu vou fazer constituição pra ver se eu passo o bagulho da... Eu tô mudando esse turno? E eu faço com desvantagem por causa da... Tomou. Da outra. Tomei quanto? 72. Ah, então tem que rolar uma salvaguarda. Mas é de eletricidade. É, tem que rolar uma salvaguarda, vai dar 17, porque é metade do dano que eu tomei. Tomei 36. Não. Tomei 36. Então vai dar 18. Se eu fugir, eu vou pra outra. 18 eu passo, faço, ok. Tá? Continua concentrado ali, girando ao redor de vocês, vai causar dano em vocês novamente. Salvaguarda destreza. 8, 17, 36, 32, 37, 43, 86 pontos de dano dessa vez. Tá, eu tomo 150. 172. Eu vou usar a última da runa pertinho. Da runa? Da runa não, da carga do anel. Ok. Só tomar o dano. Pode tomar um corte de dano. Não, ok. Precisa não. Ele tá quase 86, então metade, 43 pontos de dano. Certeza? É um quarto. Pra mim não, eu não tomo esse dano. Beleza. Então vai ser 21. Ah, só se você for usar pro Carpus. Esse é o dano que você tomou, 21. Lembra disso. 21. Tá? E aí, salvaguarda e constituição pra redução dos pontos de vida máximo. Em 86 ou 43. 3 da Constituição. Mas só se pegar, se usar a cartinha aqui do que no negócio. O que é que eu falei? Tirei 9 com. Não, 6. 9, 6 com 22. 28. Quanto de dano? Eu vou tomar 86. Né? Eu vou reduzir 86, né? Falei nos dois. Falei nos dois? Não, Constituição passei. Constituição pô, passou. Não viu aí o negócio nosso, não explodiu não, Gui? O meu vai explodir agora. Eu tô contando. E eu tô contando. O meu também explodiu agora também. Vem aí, que eu vou recuperar uma resistência lendária minha. Mentira. Mentira. Ok, mano. O cara catou então, a carta... Já vai gastar então. Eu vou gastar? Por quê? Já faz um teste de destreza aí. Explodiu a armadura? Faz dois, então porque vai explodir a minha dele. Destreza tem mais ou menos. As duas vai explodir? Vai. Você quer somar nossas 39. Duas? Não, fazer um teste de efeitos diferentes. E 37. 39 e 37. É. Armadura é. 45. 45? Falei. Deixa eu marcar da armadura aqui. Porque ela não se beneficia da fonte. Ok. E ela não se beneficia da Steam, né? Então. Ah, não, da Steam se beneficia. Se beneficia. É 52. Ixi. Deixa eu ver se eu mando um marquinho pra cuidar da minha armadura, que eu nem lembro. Deu. 52? Não. Falhar nos dois. 50. 50. É só tirar 5. É aqui, ó. 8 mais proficiência, mais modificador de força. Ela é save do que você faz? Ah, você falou que é força. Armadura. Você não tem a ficha da armadura? Tá aqui, ó. 8 mais proficiência, mais modificador de força. Quanto você tem de força e quanto você tem de constituição? Então, constituição tem. Se for bônus, é 10. E força? Força é 13. Vai na onde você anotou o número. 23 onde mais. Você anotou aquele número que eu mandei você anotar lá? Qual o número que eu não lembro? Esse aqui. Esse agora 11? 12. Esse aqui 12. É de constituição. 12. De força você soma 3. 35. Então soma 3 aqui? Isso. Então 35. Isso. 35? É. Então eu passo na dele. Isso. A Demis toma metade do dano, a minha inteira. Tá, que tipo de dano que é? Force. Force. E 225. Quanto? 225, que é 150.075 Demis. Ah, não, cara. Calma. Separa. Lá eu passei. Quanto que eu tomo ali? 75. 75. O meu se fala, meu 150. É que ele vai pensar se ele vai usar a resistência de dano. É por isso que eu falei, já vai gastar. É que gastar a resistência é pra metade do dano, né? Mesmo assim. É. Mesmo assim, tipo, ele não vai tomar. Não toma inteiro. 200 e pouco de dano, só vai tomar. Dano forte, 75 ali. E quanto que vai dar no seu? 150? 150. Se ele reduzir o seu, ele toma só 150. Resistência lendária. Aí, ó. Toma total 150, somando as duas. Ok. Dano subtraído agora. Salvaguarda. De constituição. Pra não perder a minha concentração no meu redemoninho. Ah, isso aí você tem resistência então, a esse dano? Force? Não. Então esse é 37. 37. 11 mais 29. 40. 40. Passei no primeiro, passei no seu. Então agora é o seu. 9 mais 29. Nossa, 38. 38. Pô, então um lequezinho só pra jogar um dadozinho. Passei no de aí, você, mano. No seu também. Passei nos dois. Ok. Continuo concentrado no rodamunho. Girando e girando e girando e causando dano, dano e dano, e se ele é você. Tá bom. E se ele vai dar um choque mental na criatura? Eu quero testar a teoria disso dele. Como choque mental? Com a runa da mente. Ah, não, runa da mente. Runa da mente. Nossa, eu peguei, mano. Joga tese de concentração primeiro. 40. Eu passo automático, mano. Joga o dado, vai que sai um. Passei. Vai que sai 2-1. Só sai 2-1. Ou 1-20. Sai 20 é bom pra você. Então vai dar 50. Você tem que fazer um teste? Faz um teste aí, você dê 50. Só aguarda a constituição? Não, o que você tá fazendo? Choque mental? É choque mental, eu não sei do que você vai fazer. Não, choque teste. Mental então seria sabedoria. Sabedoria. Então faz. Sabedoria! CD? 50. 19. Mais 14. Falei. Não, aqui não tá chovendo, fica tranquilo. Falei no teste. É que eu vou dar o dano, mano. Aqui é muito dado, eu vou jogar no... Ó, não. É 40 de 10. Quê? Eu vou gastar uma resistência lendária aqui. Acabou. Tem um ponto. Heróico. Se eu passar é metade? Não sei, é runa. É metade. Vou gastar aqui um... Ponto heróico tem assim, uma resistência lendária, quero tomar só metade desse dano. Tá bom, o dano é 224. 224? É. 112. Então eu tomo 112. 112. É isso, acho que você não passa na concentração. Era a minha ideia. 112 de dano. Caralho. Dano psíquico? É, né? Eu acho que uma ronda. Vezes 3. 336. Ó, joga o D20 aí. É uma criança perturbada. É uma criança perturbada. Engraçadinhas. Acontece. Vocês arrumam da mente, disparam um choque mental no cérebro dele, no que seria o cérebro dele. Você escuta ele gritando de agonia e de dor. Termina de cessa o movimento do rodamoinho. Ele tromba na parede próxima a vocês. Para é bom e para é ruim. Par é bom. Só que ele tromba pra trás de vocês, deixando o livro caminho entre vocês e a porta de saída. E aí encerra aquele rodamoinho. Murin para de sufocar. Vocês deixam de ficar cegos. E aí vocês veem um elemental de areia enorme, né, encostado na parede. Com a cabeça assim, segura pelas mãos, né? Ainda sentindo dor por causa do efeito que você causou na mente dele. Certo? E conforme ele vai gritando e vai se movendo assim, vocês percebem que pedaços de areia do corpo dele vão se desprendendo de tantos ferimentos que vocês conseguiram causar nele. Eu falo, vai, Celerinho. Queridinho. E aí? Todo mundo já consegue andar. Vamos embora. Mas você tá maior na frente, né? Então vai. Tamo indo. Ok, não tem mais obstrução de tempestade de areia, você consegue ir até a porta de boa. Já. Se a porta estiver destrancada, a interação com o objeto você atravessa. Ah, vou tentar. Eu abro. É, não, é maçaneta, né? Eu sou alto. É que eu não é pequenininho agora ou é grande ainda? Continua grande, tudo grande. Ah, é tudo grande, o guardião é grande. É, faz sentido. Portas é tudo grandona. Certo. Você nem vai, você bate a mão na maçaneta, né? A pata na maçaneta. E aí a porta abre. Pra dentro da câmara, né? Ó, a gente sai e barulho fecha. Da porta. A gente fecha pra ele não vir atrás. E aí vocês saem, fecham a porta e largam o elemental pra trás. Sofrendo, gritando em agonia lá dentro por causa da cera que fez ele ver os piores pesadelos dele. É a vida. Okay. Daqui a pouco muito passa. Bom. Daqui a pouco bom. Passa. Ponto de inspiração pelo dano psíquico. Bom. Descobriu a fraqueza do cara e foi muito bom. Dano psíquico era vezes 3 e dano ácido era vezes 2. Caralho, ácido. Não tem. Força ele não tinha resistência, como nem imunidade. Ele tinha resistência a fogo elétrico e imunidade ao resto. Menos força. Mandaram bem. Ó, agora que eu está aqui, né? Já que. Como que é acessar? Eu gritando. Gente, eu vou ter que ir assim. Vamos finalizar por aqui então? Pode ser, um pouquinho mais cedo. Pode ser. Tá tudo bem, Lucas? Não, tá. Importante é isso. Vamos encerrar então. A gente parou então logo depois do. Elemental. Marca aí, faz uma marquinha no mapa. Onde vocês pararam. Então, onde tava o elemental de areia. Elemental. O X marca o local. O X marca o local. Elemental. E agora eu vou definir aleatoriamente se vocês vão passar pelo outro desafio ou não. Eu vou recuperar uma habilidade. É, minha carta não foi usada. Tá, melhor eu usei nada. Muito bem. É, a minha não me ajudava em nada, cara. Recupera uma ação. Mas ainda bem que você usou a resistência lendária no Bredão. Ação extra, mano. Eu achei que você ia usar no meu, mas... Essa explosão assim, simultânea das duas armaduras foi... Né? É, pô, foi certinho. O dano até que foi bom, mesmo com a resistência, rolou. Mas o cara meteu um dano fodido lá e ia quebrar minha concentração. É, no 70 que eu ia dar... Se quebra minha concentração, vocês escapavam antes. É. É que no... É, eu tirei 22 no que eu tripia, dá 60. É. Guarda o mapa no seu aí, Bredão. A intenção era não quebrar a concentração dele. Que lado.